no estádio com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo. Não posso esquecer, quando olho o Ronivão começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, oferecimento do Grupo Ésser, um nome construído como história. Gato, máquina de café é o único benefício do seu trabalho? Assine a Gato e vá à luta por um emprego novo. Gato, pra quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa noite pra vocês, uma boa noite friorento, hein? É nóis. Boa noite. Boa noite de alegria. Felicidade. Juventus, meu Deus. Prosperidade. Juventus. A Juve Palmeiras. Nesse momento, pela Champions League, tá 1-1, Real Madrid e Juventus. Um gol leva o jogo aos pênaltis. Nesse momento tá dando nada. Juventus. Enfim, um gol leva aos pênaltis. Esse Real Madrid não tem camisa mesmo. Pera, pegou a Juve, mano. Peraí, pegou a Juve. E ó, mas quer saber? Fizeram bem. Sabem que vão pegar o Corinthians no final do ano. Já tô pipocando. Corinthians. Sabe que vão pegar o Coringão, eles estão pipocando. Não vão pra lugar nenhum, rapaz. Vocês não passam de hoje. Hoje vocês param. Paga o pau hoje à noite aí. Celular ligado aí, campada de trouxa. O senhor falou que o Real ia passar o trator aqui a semana passada, mano. O senhor falou que tava lacrado. Aliás, o senhor está numa péssima fase. Pelo contrário, e digo mais: a única chance de algum sul-americano ganhar o Mundial esse ano é se pegar mesmo essa baba desse Juventus aí. Se pegar essa baba dessa Juventus, for Real Madrid no final do ano ou Barcelona, qualquer clube sul-americano que for pra lá no seu Corinthians toma fome. Qualquer um não, Guarani no Paraguai não. Qualquer um que não seja o Coringão leva fumo. Vamos fazer igual o Santos fez. Seja. Quem falou seja? Você. Eu não, falei seja. Tá aí, vou botar o placar. Ele falou seja com GI. Não, pelo contrário, ó. Eu duvido, pega a gravação, se eu falei isso daí. Pega a gravação, obrigação de falar errado, porque você é o representante corintiano do estádio. Eu tenho muitos erros em português, mas tá seja não dá, hein? Pai, queria agradecer a Preta Gil, que festa bacana ontem. Você foi na festa? Muito feliz. Luciano, você foi na festa? Loucura, loucura. O pessoal reclamou, 2 horas pra chegar de carro, eu cheguei com o meu jaquinho. Ah, é? Pousei na barriga da Preta, bacana demais. Beleza pura. Pousou na barriga dela? Que festa legal. Olha, uma pessoa que tem talento pra música. Não tem. Preta é completa, cara. Não é, velho. Beleza. Olha... Ali tá, deixa eu ver. Tá zoando ali o barraco do Real Madrid. Tá azedando, hein? Você foi? Tá com cara de arroz queimado isso aí, viu? Seu Bento! Opa! Quem você foi o Sampaio Correia? Chupa também. Olha, o craque Pimentinha. Chupa, Pimenta. Cara gelado, hein? Aliás, chupa todo mundo que torceu. Não torci. Ô, Jojo. Eu nem vi o Jojo. Vivo um monte de palhaço que colocou palhaço? Lá. Palhaço? Não, palhaço porque, não. Jojo. Porque Portuga tem que jogo fácil, hein? Espera o jogo terminar. Espera o jogo terminar pra vir zoar. Mas o Bernardo Veloso foi um. Tomou? Colocou no meio do campo, ela começou a zoar. Foi zoado. Ai, deixa brincar, meu. É futebol, né? Não deixa porra nenhuma. Primeiro tempo foi ridículo do Parmeira. É o segundo com as mudanças ali. Parmeira enfiou 5. Foi bem. Você ficou feliz? Eu fiquei. Fiquei feliz. Que alegria, viu? Ô, velho, mas tem uns caras que pegam pelo Palmeiras. Eu não vi o jogo falando sério, mas eu vou falar. Ah, então não enche o saco do Palmeiras. Não, não vou encher. Deixa eu falar primeiro. Ah, mas se quiser, você pode encher também. É o seguinte. Não, não, não. Como assim? Mas aí que tá. O cara. Eu vi um comentário hoje do cara falando assim: foi 5-1 pro Palmeiras, mas o outro time foi melhor. Como é que você pode questionar um 5-1, velho? Não, peraí. Eu não sei que comentário que você tá assistindo. Desculpa, não, mas peraí. Não dá pra falar que 5-1. Não, mas pera lá, pera lá. Pode falar sim. Eu não sei. Não, que foi melhor. Não, pode, não. Não, não é melhor. Não é melhor. Eu faço uma ressalva aí. Não, peraí. Eu faço uma ressalva. Que foi merecido o resultado pro Palmeiras? Não, óbvio que foi. Não, acabou, ponto. Véio. Ponto. Não, ponto. Acabou, termina, não, não terminou a discussão. Como? Que foi merecido? Ponto. Para aí. Começa o segundo parágrafo, Domênico. O 5-1 não reflete o que foi o jogo. Porque, ó, o Sampaio Corrêa chutou duas bolas na trave e o Prass pegou duas bolas. O Mano tem razão. Com um belo jogo. Claro que tem razão. Um belo jogo. Foi merecido o Sampaio Corrêa. Mas, gente, o cara que tá lendo a manchete... Ô, Dona Olímpia, o cara tá lendo a manchete ali, ó. Ele pega ali, por exemplo, Palmeiras 5, Sampaio Corrêa 1. O cara fala, o Palmeiras atropelou, deitou e rolou. Foi merecido o resultado? Óbvio que foi. Mas o Sampaio Corrêa correu, cara. Bom, vamos lá. Coitado dos caras. Seu Bento. Não, e é isso, né, Domênico? Agora espero o vencedor de Vitória, certo, ou Asa, dois times aí que tivemos problemas. Que vocês já tiveram problemas no passado. Você não teve, seu Bento? É nós! Ô, seu Bento, isso é passado. Não, não, sim, eu só isso falei. É passado, não existe mais. Essa fase negra eu já foi. Eu lembro que quando o Palmeiras estava na Série B, pegou Asa, todo mundo. Ah, Asa, tomou lá, Naba, Nabacá. É isso aí. É Naba pra tudo quando é lá. Que gostoso! E o Vitória também é outro que também não cheira e não fede. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, o seguinte, com relação ao jogo. O time do Palmeiras começou. Ih, a gordinha chorando lá, você viu? Quem tá chorando? Ali a gordinha. Uma gordinha ali chorando. Da gordinha. É, chupa. Eu não estou chorando, não é mentira. Chupa que a Juve é Palmeiras. É, quero dizer o seguinte pra vocês. É ele que tá falando. É nós. Aqui é Juve e Palmeiras. Olha aqui, ó. E é ele. Ô, seu Bento. É nós, a Juve é nós. Você tá torcendo pro Real, chupa. Eu não, não tô não. Então tá bom. Juve, então é nós, ô seu Bento, é nós. Bate no peito, é nós aqui. Bate no peito e fala. Bate no peito, nós. Bate no peito e fala o Pimentinha Grande, abestado. Quero dizer aos senhores o seguinte. Quero dizer, não é bom jogador, viu, Portugal? Bom jogador, fala. Olha, o Palmeiras, ele tava dominando o jogo e quando tomou o gol do Sampaio Correia, numa falha grotesca dos dois zagueiros do Palmeiras, um que deixou o outro fazer a lambança, o Pimentinha dançou pra cá, dançou pra lá. Não foi em cima do Egídio? Não, foi no Vitor Hugo. Dança pra cá, dança pra cá, dança pra cá, dança pra lá. Mas não é pro Vitor Hugo marcar o Pimentinha, isso também é sacanagem. Posso falar? Calma, respeita a avó, cacete. Até o português que não assistiu fala e a avó não pode. Fala, Domingo. Desculpa, avó. É, vamos lá. É, então não podia ter cruzado a bola, começa o erro por ali, erro número 2. O Vitor Hugo falhou de deixar o Pimentinha deitar e rolar pra cima dele. Dançou. E outra falha é que o Wellington deixou o cara se antecipar em cima dele, pra cabecear a bola livre pro gol. E aí aconteceu o seguinte, o Sampaio Corrêa começou a dominar o jogo dali em diante, o Palmeiras ficou assustado, né? E virou o primeiro tempo com 1-0 pros caras, mas nada que pudesse... Ah, o Sampaio perdeu o gol, nada disso. No segundo tempo, o Palmeiras veio com tudo, com uma mudança muito importante, que foi o Robinho. Eu não sei porque que o Oswaldo não colocou o Robinho dele no começo. Porque tava com dores. Também não, eu não fez um exame, ele podia ter distensão. Ah. Ele fez um exame lá, ele tava propenso a ter uma lesão, tal de secar. Então, ele tava propenso a jogar um time quase reserva, né? Fim de jogo. Não pode, não pode. Acabou? Deu jogo? Acabou, Real eliminado. Chupa pro Real. E não foi pênalti o primeiro gol. Não foi mesmo. Puta roubo, merece. Roubaram a Juve e a Juve levou. Roubaram, olha só. Grande Buffon, merece. E aí o Palmeiras foi pra cima, fez o primeiro gol, o que abalou muito o Sampaio Goiás. Fez o segundo na sequência, fez o terceiro gol. E aí, achou que tinha ganho o jogo. E o Sampaio Goiás é uma equipe que ela não é... Nossa, que sensacional, mas não é ruim, não. Tanto que o Sampaio Goiás hoje parece que é... Tudo bem, é uma rodada... Mas é líder da Série B, ô Portuga, mas o Sampaio Corrêa tem alguns jogadores lá. Deu do Vitória fora. Eu vou dizer uma coisa, é um time que pode subir pra primeira divisão, sim. Trabalhar pode sério, subir, pode. Porque é um time que tem um conjunto bacana, sabe? Não é tão ruim como todo mundo diz. Não, na Série B, Domenico, ó, Bahia, Ceará e Botafogo, três. Não sei. O resto do campeonato, calma, o resto do campeonato briga por mais uma vaga. Bahia, Ceará e Botafogo. Mano, Sampaio... Vitória não. Então, não, aí Vitória tá pro muito bom. Vai brigar lá, tá certo? Vai brigar a Vitória, vai brigar Sampaio Correia, mas... Mas, mano, o Sampaio foi a Salvador e ganhou de 2-0. É, o Sampaio Correia... Sampaio foi a Salvador e ganhou, mano. Pode ser que suba. Agora, aí sim, tomou dois lances de bola na trave. O Sampaio Correia cresceu no jogo. E aí, quando o Palmeiras fez o quarto, matou o jogo, né? Aí matou definitivamente e fez o quinto, no finalzinho. Agora, o que não pode acontecer... Os caras não treinam pênalti lá no Palmeiras? É possível perder tanta quantidade de pênalti que estão perdendo, cara. Eles perderam pênaltis aí. Primeiro que perdeu um Corinthians, né? Na cobrança lá. É difícil bater dor lá, né? Aí com o Santos perdeu dois negros seguidos. Contra a Penapolense, perdeu. Aí perdeu o Dudu com o Santos depois. Depois o Dudu com a Penapolense. Na cobrança dos pênaltis contra o Santos, perdeu mais dois. Ontem o Zé Roberto cobrou ruim pra cacete. Cantou o canto, ele porra, velho. Falou onde vai bater? Vou até ali, ó. Pula ali que é nós. Pô, velho. Se não é o Kelvin que tá ali esperto no lance pra fazer o gol. É, bom. É complicado. Que é bom jogador o Kelvin. Quando entra nos jogos, pelo menos tá entrando bem. Tá entrando, tá colocando fogo no jogo. Então, bom jogador. Fez um bom jogo e tinha que fazer o que te fez, né, filho? Tinha que ganhar de São Paulo correndo de goleada e acabou, ponto. Não tem que ficar falando mais nada. E vamos pro próximo jogo. Ah, deixa eu falar rapidinho. Fala, a vó Olímpia tava lá no jogo, vó Olímpia. A vó foi e queria mandar um beijo pra... Tava a vó e o marido dela, o pai dela. Tava, o bisavô. Meu pai que tem 140 anos. Vou dar um beijo pra Luísa, que é a filha do rapaz que tava na minha frente lá. As pessoas tudo reconhecem, a avó tira foto. É mesmo? Palmeiras tomando gol. É um sucesso. Não, aí o Palmeiras toma gol, as pessoas querem tirar foto. Agora não, deixa ver o jogo, tá perdendo. Tem que tirar foto. Outra coisa, hein? É. Clima de velório. O jogo é bonito, que põe umas mulheres bonitas no telão, viu? É. Toda, imagina no jogo só do Corinthians. Só tem mulher bonita. Eles ficam procurando e não devem achar, não, viu? Não é tem bem, que entrar no Google, postar as fotos do Google. Bonita é a senhora, com 200 quilos bonita, aí, Verdão. Só esse peito murcho aí. Lá pro inferno. É murcho, mas é de... É murcho, mas é de... É murcho, mas é de Deus. E a roupa suja de molho, mano. O Jojo falou tudo certinho, só uma coisa. Mas você enxergou de onde você tava, no setor sul? Tem um telão, eu fico olhando o telão. É bom. Verdade. Ó. Tem que botar Robinho e Gabriel. Aí o Robinho pé joga mal. É. Aí tem que jogar Amaral e Gabriel. Aí não, a torcida é muito chata, viu, Sombra? É chata a torcida? Eu acho que mas o Palmeiras... Mas assim, qual é o índice de chatismo da 99%. Torcida? 99%. Por exemplo, o Domênico. O Domênico é chato. Olha, o Domênico é bonzinho perto dos caras que vão no jogo. Ah, não, não acredito. Ah, juro. É mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. O quê? Ô, vó, não é possível, vó. Aí nunca jogo, foi em jogo com o Domênico. Eu vou levar um dia você. Então é o seguinte, eu acho que é mais uma questão de atitude do jogador, viu, Sombra? Ah. Porque mudar no segundo tempo, o Palmeiras voltou normal, jogando bola. Voltou normal. Tava horrível primeiro, horrível, tava nojento. Olha, a vó começou a vomitar no intervalo. Vó, mas virou 1-0 pro coisa? Virou horrível. Olha, a vó virou. Falou. Virou o coiso. Eu falei, vai ter música, vamos encher o saco aqui. Pimentinha deu uma entortada lá na zaga do Palmeiras. É mesmo, mas é que não pode estar o zagueiro. O Pimentinha é o Benga. Esse Pimentinha é uma espécie de Euler? Troca ele pelo Marco Leite. É melhor que o Euler? Se é melhor que o Euler, o que ele tá fazendo lá? Já tentaram fazer. Habilidade, caramba, o Pimentinha tem mais. Velocidade, o Euler mais voava. Que tem o Euler? Mas habilidade? Tem, Domênico. Não tamo não. Aí, o Pimentinha é melhor que o Euler. Você tá vendo aonde? O Pimentinha é bom jogador. O problema é melhor que o Euler? O problema é o seguinte, jogador quando tem nome muito engraçado, ele vira folclórico e vira motivo de gozação. Se é Ricardinho o nome do cara... Olha, dá uma olhada nesse Ricardinho aí. Olha, o cara usa Pimentinha. Ele não ficou no Botafogo? Não, ele jogou no São Caetano, gente. Mas ele não ficou, sabe por quê? Porque, é verdade. Não, ele falou que sofreu bullying. Bullying? É verdade, do jogador do Botafogo. Mas você vê que coisa. Não tocava bola. Mas ele não quis fazer exame médico, né? Mas aí é normal, né, meu? Esses exames aí... Tem problema no joelho. Esses exames da coisa que é perigoso, né, meu? Não, é perigoso fazer exame. Você não quer fazer exame, calção? Não, eu não preciso mais. Não, não precisa mais? Ô, vó. Oi. Eu vou falar, a senhora que tem idade, que tem a sabedoria... A melhor idade. Ou como diz o Sombra, a sapiência. Sapiência. A senhora tem que chamar o menino Dudu e conversar com ele. Ele tá meio desprovido de calma, né? Ele é muito nervoso, ele reclama de tudo. Mas não adianta, velho. Tem certos tipos de pessoas. Porque... Dudu, Dodô, esses caras têm Dudu, não. Dodô. Mas, ó... Dudu, Dodô, bebê. Tem certos tipos de pessoas que não se acalmam jamais, tá certo? Dodô é normal. O que o Palmeiras deveria fazer era castar o Dudu. É verdade, castra o Dudu. Você pega aquele cachorro lá que é muito enfesado, é bravo. Gato. Tá certo, você vai lá e leva pra castrar. Você leva no veterinário e castra o bicho. O Dudu tem que fazer a mesma coisa, velho. O Luiz Fabiano não adianta mais fazer porque já tá no final da carreira. Só gasta dinheiro. Bem lembrado. O Dudu, ele tem que tomar cuidado. Ele podia ter sido expulso ontem e complicado novo, a vida do Palmeiras. De maneira idiota. Chuta a bola pra longe quando a bola tá na lateral. Ele tomou um cartão amarelo bobo, entendeu? Poderia depois tomar outro cartão e ser expulso e complicar o Palmeiras, tá perdendo o jogo, hein? Ele precisa jogar bola, Dudu, né? Dudu, pelo amor de Deus, hein, velho. Calma, né? Ó, mas é aí jogador, me diz uma coisa, se eles mandam pro psiquiatra, pro psicólogo, abate do salário? Não. Não, claro que não. É um tratamento feito pelo clube, né? Não. É um tratamento que o clube oferece. Pô, mas o jogador fazendo um tratamento é um bem pra vida dele como um todo. Mas ele tá prestando serviço. Palmeiras tem que pagar pelo bem. Mas ele não pode passar no psiquiatra, porque ele vai ter que tomar um remedinho, mano. E o remedinho cai no dopo. Eu só sei que pimentinha no dos outros é refresco. Ah, essa piada não vale, já foi. Já. Vamos lá, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Grupo S, o nome construído com história. Perfect Brasil, peça peças de suspensão com perfeição, peça Perfect. Santos, let's go! Ah, let's go! Fala do campeão, sabendo. Vamos aí, vamos falar do campeão que hoje enfrenta o Maringá no jogo da volta. 19h30 e para não correr riscos, né? Time titular, RG. Wesley Calombo vai jogar? Vai. Pô, mas que é aquilo, hein? Time titular. Wesley Calombo. Time titular. Erley. Hoje é o Erley. É o Erley. É o Erley. O Erley Calombo. É, boa. Terceiro olho. É. É. Tá lá, já tá, parece que abaixou bastante. Já. E um filme, né? Que o cara tinha um olho na testa. É. Como é que é a simpatia, Mota? Passa a faca em cima? Passa a faca assim, cruz, fria, né? Gelada. Não, passa assim, fica apertando. E aperta, põe a faca de lado. Sabe o que podia fazer? Passa a camisa do Palmeiras que rebaixa rapidinho. Ah! Ô, Zedão, você tá ácido, hein? Ah, é pra ajudar, ué. Você reparou que é dinheiro. Rebaixa tua mãe. O placar. É, aquela velha que vai ser rebaixada. Aí o placar é azedo depois, só por causa de quem é. Tá vendo? Boa, boa, RG. Aí, é azedo. Isso aí. Ah, eu não quero zoar o Palmeiras, a desculpa sou eu. Tá vendo? Vai lá. Fala, seu Bento. É isso aí. Segura a onda, que nós já passamos. Hoje. Então, aliás, aquele placar outro dia foi muito fraquinho. Então. Qual? Ah, mas engoliram depois, né? Água com açúcar. Seu Bento engoliu. A derrota do Palmeiras foi muito light. Mas engoliu. Foi parcial, hein? É o que eu falo, tem coisa que é melhor engolir. O da derrota do Santos foi radical, foi humilhante. Seu Bento engoliu, teve que engolir, seu Bento. Seu Bento. Mas jornalismo, futebol. Mas ele já se desculpou. Seu Bento precisa passar na loja da imparcialidade e comprar um terno bonito. Eu acho, né? Espero que o Peixe hoje. Espero que o Peixe tenha assistido ontem na concentração o jogo do Palmeiras. Principalmente o primeiro tempo. Pra rir, né? E não repita, não faça isso, porque numa dessa, parece brincadeira, mas se sai perdendo um primeiro tempo de 2-3, o bicho pega depois. Fica menosprezando os times pequenos, achando que os caras, pô, não tem camisa. Mas, ó, todo mundo tem hombridade, pô. Todo mundo tem... Ainda mais valendo gol fora, velho. Toma um gol em casa. Eu assisti o jogo do Palmeiras ontem e ainda comentei no Twitter. Brinquei no primeiro tempo, mas comentei. O Palmeiras tem obrigação de virar e golear esse jogo. Como o Santos tem obrigação de pegar o Maringá em casa e golear, velho. E time grande tem... goleia nessa fase aí. Não tem conversa. Como é que... time grande tem goleia nessa fase. Como é que vai passar sufoco em casa? Pô, você tá de brincadeira. Por isso que nós goleamos. Então espero. Você que mandou direto pro Domênico, hein? Espero que façam a lição de casa. Não, o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Goleamos, filho. E é isso que tem que fazer. Agora, passar sufoco, velho, você tá louco. Eu acho que devia ter acabado no primeiro jogo. Não dei nem volta. A verdade é que nós demos um... pra ficar emocionante a coisa, é por isso. É verdade, ganha renda. Aí chegou, né, escutei e falou, vamos resolver que agora vamos lá, vai. Muito bem. Cinco, está colada. Você está vendo as manchetes do Estádio 97 no oferecimento da... Vamos falar da BV Financeira, senhor Benjamin Bach? Vamos falar da BV Financeira, senhor Sombra. Você está pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Sem precisar sair de casa e para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra vocês, zombinha! Legal, esse é o Estádio 97 de Energia, 97 FM, também no oferecimento da Bozano, mano! Vou fazer a barba, mano! Opa, isso aí, Sombra! O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha show de bola de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele que tá desgastada pelo tempo, surrada pelo sol, queimada pelo vento. Nossa senhora, velho. Tem que se cuidar, não pode ficar desleixado assim, não. Não vai pegar ninguém, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pessoal, Portuga, tá direto aqui com gel na cabeça. Né, Portuga? De tudo. É ou não é? É modelador de cabelo é top, tudo. Cara. Tudo da Bozano. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai dar uma conferida agora no sovaco, hein, Domênico? O cara que tá com o bração levantado no metrô, o cara vai estar cheirosinho. É. Ninguém vai sair de perto do cara, não, cara. Com aquele cheiro de coberta de mendigo, né, mano? Nossa, dá uma dica pro bar, velho. O bar, velho. Nossa meu senhora. Meu Deus, o que, que tem o bar outro hoje, dia eu falei, nossa, mano, você deixou uma caixa de areia de gato aqui dentro do link, mas falou, baixo não sou eu. O baixo era a virilha do mendigo. Nossa senhora. Bar. Tem que se cuidar, bar. Antitranspirante da Bozano. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. É perfeitamente. Você está aqui na sintonia da Energia 97, no oferecimento de Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas, a levar você direto a Barcelona. Também oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem jogo já já. Tem gol daqui a pouco, hein? Ah, o São Paulo vai do Cruzeiro. É verdade. Tem gol. É verdade. 7,5 jogo. É claro. Será azul ou tricolor? Tricolor. E se não tiver gol, o São Paulo vai classificar. Oh, é verdade. Se não tô tiver. Tô achando que esse jogo tá com uma cara de 1-1 hoje, velho. Edgar de Arrés estará em Itabaiana. 1-1? Eu acho. Meu palpite hoje é 1-1. Como é que é, Portugal? Edgar de Arrés chegou na minha casa ontem. Ah, o de Arrés só narra jogo gringo. Não, ele vai estar em Itaquera. Ah, vai estar em Itaquera, é. No Mineirão ele não tá, não. De novo? Vai, ô lambedor de tora. São Paulo, paga pau. Querendo pesar do Corinthians aí, ô mané. Tricolou. O Corinthians vai passar o carro e segura o celular, viu? Ele só vai em jogo internacional, mano. Então, São Paulo e Cruzeiro. Ele que vai pro inferno. Ele que vai pro inferno. Ele é amigo. Agora sim, seu bem. Sim, senhor. Então, agora a novidade mesmo é o Michel Bastos, né? Essa é a principal novidade do jogo. O Paulo tá pronto aí, né, Motinha? Tranquilo, tricolor? Tranquilo. Tranquilo, quer dizer, naquelas, né? É, tranquilo. Já tá lá, daqui a pouquinho tá um 7,5. Tá nervoso, o Mota, cara. Caramba. Ah, e... É o Mota tá... Eu queria não gostar de futebol. Eu também gostaria. A Idar prometeu... Quitar todas as dívidas semana que vem, promessa de... Vocês devem já ter destacado em algum momento aí. O São Paulo pegou pra ele da renda do jogo, lá contra o Cruzeiro, 2,5 milhões de reais. Só que... Vocês lembram do Jorginho Paulista, lateral esquerdo? A gente falou ontem. Comentou ontem. O parceiro falei. Meu lá de Maresia. O Albidé, mano. Jackson 5. Ele tem uma ação contra o São Paulo. De 13 anos. Sim. E dizem que o início da ação era 700 conto. 730 mil. É. Aí vai nessa, vai, puxa de cá, enrola dali, não sei o que lá. Há quem diga aí, algum atrito aí nos bastidores do São Paulo. Nego dizendo, ó, culpa sua de não ter feito o negócio certo na época e tal. Bom. Isso aí talvez seja mais comentado em breve. Mas aí chegou lá, medida judicial, falou assim, daqui, a renda é do Jorginho. Sim, já tava bloqueado. E esses 2 milhões e meio iam ajudar a quitar os atrasados de direito de imagem. Sobrou 150 mil pro São Paulo. Que beleza. O Jorginho, aposto que ele não deve ter feito 3 gols. Ainda sobrou. Paulo, ainda sobrou. O Jorginho Paulo jogou no Boca Juniors, cara. Não, tudo bem, mas ruim, então, não vem ao caso. Agora... Pagou, vai ter que pagar, tá devendo, paga. O presidente de São Paulo disse que na semana que vem deve terminar de quitar os atrasados. Complicada a situação financeira aí dos clubes, se não for ficar pegando dinheiro aí da televisão. Errou, hein? Da RG TV. Banco. É, meu RG amigo, banco, é, não. Mas quando fala banco, já estão falando televisão, porque o São Paulo já adiantou aí, se eu não me engano. Já adiantou cotas aí de a sorte de São Paulo que vai entrar a grana aí, né? Da fornecedora de animais. Vai entrar? Vai entrar o quê? Já entrou também, Mota, né? Penso eu que tem que vender um atleta. Não, vai vender, certeza. Penso eu que tem que vender. Eu acho que o Rodrigo Caio não fica pós-janela. O único que não pegou a cota também hoje adiantado. Rodrigo Caio vai embora. Foi certeza. O Palmeiras. É muito rico. Não. O Palmeiras antigamente pegava cota atrás de cota. Vocês lembram disso? É. Mas a cota do Palmeiras passado, vai até quando? O ano passado sofreu por causa disso. Porque o Paulo Nobre quis deixar as coisas em dia. E hoje pegou a cota limpa na mão. Eu pensei que tinha. Porque sempre pegava antes, né? Sempre pegava. Foi o time que mais pegou cota antes, foi nós. No ano passado, quando o São Paulo teve aquele aporte de 50 milhões de reais, aquilo já foi um adiantamento. Foi desse ano. Que parte desse dinheiro foi pra comprar o Kardec. Exatamente, foi desse ano. Aquilo já tinha sido... Era desse ano. É desse ano. Já era desse ano. Já era desse ano aí, então. Mas isso aí é uma coisa que os clubes vêm passando, né? Não é só o São Paulo, não. Uma forma de minimizar o prejuízo é classificando. Você classifica... E o sócio torcedor, né? É, tem mais... Então, é uma forma de minimizar. Minimizar o prejuízo. Hoje, vamos lá, né, filho? Agora eu não sei quem o Milton vai tirar pra colocar o Michel. Vai tirar o Centurion. Não pode. Centurion, cara de égua maravilhoso. Porque o Centurion, no fim de semana, diz que o médico de São Paulo teve que ir lá bater na porta do apartamento dele, pensando, acho que ele tá morto. Ele tá todo borrado. Pô, de novo? Caramba. Não, sério. Tá bem doente, é. Ele pegou uma virose forte, diz que assim, os caras desidratou, e aí foi o que eu vi. E aí, que ele ligou pro médico do São Paulo e falou assim, doutor, tô mal. Aí o médico foi lá, chegou, bateu na porta e nada de atender, falou assim, gente, o homem morreu. Desidratou de vez. Deu problema. Ele não tá com os parentes, é noiva? Ah, não sei, mas nesse momento não tá. Não tinha ninguém. Normalmente o pessoal vem que a mulher tava no shopping. É, vai ver que a mulher... E o cachorro não consegue abrir a porta. É. Ele não tem o quê? Ainda não. Aí, vão levar pro hospital. Aí fala assim, ó, acho que você vai ter que ficar aqui internado. Ó, se não aqui eu não fico. Eu fujo. Não internou ele hospital. Não gosta, tem medo. Vou fugir do hospital. É. Então eu acho até que em função disso. Mas ele é nosso chaveirinho da sorte. Ô, Mota. Nosso talismã, eu não tô, eu não tô discutindo isso. Não tô discutindo isso, mas que assim, Michel Bastos vai jogar. O Ganso vai jogar. O Pato vai jogar. Vai jogar. Wesley vai jogar. Sobram três. Você vai jogar fora. Não tem jeito. Depois que ele passou... tirar o Reinaldo, Denilson, Souza. Depois que ele passou. Você não vai tirar o lateral esquerdo pra pôr o do Centurion, né, Mota? Só se você arrastar o Michel Baixo. É sério? De repente. Você tá falando sério isso? Ué, foi meio estranho agora. Fazer a mesma improvisação que o Muricy fez contra o Corinthians lá em Itaquera? É essa? Mais ou menos você tá falando? Não sei. Passa na cabeça do Mil. Ave Maria. Mas o Centurion inteiro seria interessante. Inteiro, porque ele é rápido, velocidade. Mas ele bate bem a boca, não. É isso aí. E vai terminar empatado o jogo. Fica tranquilo, Mota. Vai terminar empatado hoje o jogo. Vai quanto? Terminar empatado. 2-2? Então, pode ser 3-3, 4-4. Qualquer empate é nosso. Qualquer empate. O juiz é uruguaio. Andrés alguma coisa. Ih, Andrés não é legal. Nunca ouvi falar. Andrés alguma... Andrés só pelo nome. Mas o Corinthians sabe quem é a sombra. Você conhece. Henrique Ossas. Lembra dele? É outro que não vale nada. Mas o negócio é seguinte. Olha, todas essas juizadas aí. É ruim pra caramba. Só de ter o nome espanhol já falou. Ih, vai ferrar tudo. Ainda bem que é outro brasileiro do outro lado. E um abraço pro Sombrinha aí, que é aniversário dele. É mesmo, cara. Sombrinha, gente. É o cover do Sombra. É. Ih, o Sombrinha. Sombrinha é nosso colega lá da Santa Ifigênia. Ouvinte nosso aí. Parceiro meu. Eita, que susto, meu. O filho dele vai nascer daqui a pouco. Abraço, Sombrinha. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento da Cato. Vagas em mais de 37 mil empresas, não espere. Vá à luta por um emprego novo em cato.com.br. Aproveite os 7 dias grátis e assine já. Olha, pra falar em tricolor, daqui a pouco nós vamos tentar manter contato com o nosso representante lá nas arquibancadas do Mineirão. Nada mais, nada menos do que o senhor. Mano Cover. Marcão, Mano Cover. Tá. Ele tá nessa Odisseia aí. Marcão bacana. Foi pra lá? Foi. Já mostrou o ingresso pra mim. Foi no risco. Caramba. Comprou o ingresso e vai tá lá. Esse aqui, é o Marcão. Tá aqui. Agora, gente, eu não sei se é uma boa noite, mas esse Marcão às vezes dá um ar. É um pé frio. Tá, velho. Eu nunca esqueço do jogo São Paulo e Inter lá, eu com o Marcão. A maior preocupação dele era, pô, vou ter que ir lá comprar na porta. Aí tá ligado. Me mandou acho 500 que... mensagens. Pô, preciso de ingresso. Falei, pô, manda um ingresso agora. Não, mas não vieram pra São Paulo os ingressos. Não vieram. Não, ele me pediu, lá. Só pô. Tinha na porta do estádio. Comprar na hora. Eu gostei do WhatsApp dele. Você pode ligar pros teus amigos lá que eu vou passar no hotel? Como assim? Oh, não, que amigos que eu ligo pra quem? Que hotel? Que amigo? Do aí... que você tem mais medo? Das previsões do Portuga ou do Marcão assistindo o jogo em loco? Claro que errado, são as previsões do Portuga. Eu não tenho errado, hein? Bom, aí o Marcão ele falou assim, pô, tá ligado? Porque o Marcão, ele preserva as raízes, né? Aquelas raízes periféricas da cidade. Tá ligado? Meu, tá ligado? É, vou lá. Comprar na porta. É, pô, me ferrei. Não vou poder ir no Churras da Máfia Azul, tá ligado? A preocupação dele é que churras. Ele não ia poder ir no churras da máfia azul. Dos essa com a irmã. Quer saber? Ah. Tá ligado? Quer saber? Ele com essa preocupação dele, vai viver mais que não. Hã? O Marcão? Aí. Olha as coisas que ele toma. Olha as coisas que ele toma. Mas ele não bebe, Sombra. Fígado... Você ter uma ideia. Ele é dono do fígado atômico, né? Não, mas na boa, Sombra. A primeira edição do UFC. A primeira edição do UFC. Se Obama souber, invade a casa dele. Eu fui pro Rio de Janeiro. Foi realizado no Rio de Janeiro. Falei, porra, tô correndo pra caramba, trabalhando pra cacete. Resolve aí. Pega lá um hotel lá pra gente lá e vamos. Falou na Lapa? Não, vai vendo. Ah, já sei, velho. Pegou ali naquele centrinho ali. Vai vendo, albergue. Vai vendo. Peguei lá, né, velho? Falei, reservou passagem, pegou tudo. Pega no meu cartão aí, compra passagem, reserva hotel. Você patrocinou tudo? Eu falei... Aqui você é o irmão rico da família. Beleza. Brother, bora, dele irmão. Eu conversando com os camaradas aí, o pessoal lá. A gente ia pegar lá, um camarada descolou o ingresso e tudo mais. Falou, não, a gente pega lá, pô, meu tio vai deixar no hotel, beleza. Onde vocês vão ficar? Falei, pô, não sei, eu vou perguntar pro meu irmão. Falei, vocês estão aonde? Aí os caras pegou e falou, dois grupos de amigos. Um tava no Sheraton... Ali na Barra e o outro no Windsor, que é do lado. Quero ter São Conrado. Bons hotéis. Tava ali, né? Porra, legal, pá, na frente da praia. Falei, pô, meu irmão, deve ter pegado por ali também. Baixada Fluminense. Corno, tá certo? Desgraçado. O que ele fez? Alugou lá, reservou o hotel. É. Otton Santos Dumont, na Cinelândia, do lado da Cinelândia. Você é louco, cretino, imbecil? Os moleques estão tudo na Barra, lá a gente vai ficar aqui, na Cinelândia. É, porque aqui é mais perto da quadra da torcida jovem do Flamengo, que é ali na Cinelândia, eu vou ter que pegar lá uma regata. Falei, você tá se dando, você tá regata, velho. Os caras lá, eu cheguei no sábado de manhã, tá certo? Falei, bom... Tentar pegar depois o Sheraton ali, fica no hotel lá dos caras. Não, reservei pra ir embora domingo cedo. O UFC acabou, Sombra, era quase 3 horas da manhã. Ah, vocês nem voltaram pro hotel, né? Eu peguei a carona até a Barra, porque ninguém queria levar lá da onde foi lá, porque foi no HSBC lá, no final da Barra. É, longe. Tá certo? É. Ninguém queria levar a gente pra Cinelândia. Lógico, o taxista no Rio achou que ia morrer. Achou que a gente ia roubar ele. É lógico. Cara, eu sou turista, velho. Não, e aquela regiãozinha fica perto do aeroporto, é horrorosa. Do lado do aeroporto, ali é horroroso. Tudo de pior. Aí o cretino é assim, ó, mas pensa pelo lado do bom, besta, porque a gente vai ir no primeiro voo pra São Paulo. O hotel é do lado, do aeroporto. Foi que se dane que é do lado do aeroporto. Eu prefiro acordar, assombrar 5:30 da manhã na Barra, tá certo? E ir pro Santos Dumont pra pegar um voo de volta, do que dormir no Otton, velho. É verdade. Velho, ô Motinha, só faltou o cara de pegar lá e fazer o check-in, Domênico Gato. Eu ia pegar a chave do quarto e o cara falou, não, é só desamarrar a corda, velho. Véi, isso aí. É terrível. Deixa as coisas na mão desses índios aí, velho. É o que acontece. Olha, daqui a pouco nós vamos ligar lá pra BH pra gente saber, pra ele contar as aventuras. Ele falou pra mim, vamos, Motinha. Falei, mas qual esquema que você vai? Agora também. Sem ingresso, sem nada. Pera aí que quem tem telhado de vidro também não pode jogar perna dos outros. Também vou contar uma rápida. Ih, rapaz. Chegamos em Buenos Aires, Motinha. Eu, mano, um hotel bacana e tal. Vamos encontrar meu amigo David Aras, falou, vamos almoçar, pô, estamos em Buenos Aires. Eu sei dessa história. Final da Libertadores, RG. Vamos comer aquela famosa carne. Ah, melhor carne. Mas queria ir lá pra Porto Madeira, velho. Peraí, eu esperei você falar. Agora você vai esperar. Lugar mais caro, mas mesmo assim é legal. Mas conte tudo. Vou contar, conte RG. Tudo. É. Até agora, eu menti alguma coisa até agora? Você induziu. Induziu o quê? Você induziu o ouvinte a pensar algo contra mim. Final de Libertadores, uma coisa que nós sonhamos a vida inteira. Estamos lá em Buenos Aires, ingresso na mão, estamos curtindo. Vamos comer, né? Falei, vou comer uma bela picanha aqui, vou tomar uma legal, chegar na boca, na bomboneira bacana. Eu, ele e meu amigo David Arado. Aí, tá louco, vou pra Porto Madeira agora. O jogo é 10 horas da noite. E era 7:30. Não era 7:30. A hora que a gente foi almoçar era não assim. Não era 7:30. Aí ele falou, não, vamos até lá. Ah, a gente vai Buenos Aires, a gente vai embora amanhã de manhã, vamos comer um negócio legal. Uma parrinha. E outra, aqui tá barato tudo, pô. É, uai. Hã? Preso um Big Mac lá em São Paulo, a gente vai jantar aqui com bebida alcoólica, doce, sobremesa e tudo. Aí, RG, não, vamos andar aqui, vamos pé, papapá, papapá. Aí entramos no lugar, falei pros caras, pelo amor de Deus, nós não vamos comer isso aqui. Até que esse cidadão aqui confundiu... A cozinha com o banheiro. Nossa! Uma ideia. Tá tudo. Mas era a tonalidade da luz. Era limpinho, né? Eu não comi nada. Você quer comer arroz com um pedaço de queijo, uma carne... Uma puta carne boa pra caramba. Eu juro por Deus, não dá pra olhar pro lugar. Aí agora ele fala... A carne chama também. Mariposa. Sabe quando sai o almoço? Mariposa? Mariposa, o cara fala. Mariposa. 7,90 os dois, porque eu não comi. Não, para de ser índio. Eu tomei um Gatorade. Tu sabe como ele é fresco. O negócio é o seguinte, Motinha. Argentina, conta a história. Aí então teu irmão também é fresco? Não, vou te falar o porquê. Não, peraí, vou te falar o porquê. Motinha, Corinthians e Boca, tá certo? Na Argentina, a gente lá. Vai vendo, Sombrar. Greve de caminhoneiro. Greve de caminhoneiro. Argentina parada. As principais vias de acesso, os caminhoneiros paralisaram. Tanto é que a gente teve que... A gente chegou de táxi no hotel, Deus sabe como. E depois pra gente ir pro hotel dos camaradas, a gente não pegou um táxi porque nenhum táxi se queria levar. Porque ali no centro, o cara pegou e falou, não dá pra passar. Ou seja, a gente já foi fazer o corre do ingresso, tá certo? Tava mó muvuca, não dá pra pegar ingresso, tava mó briga, enfim. Pegamos o ingresso, fomos até o hotel lá no Intercontinental, que é ali na região central de Buenos Aires. Fomos buscar os amigos que ali estavam também. Gostaria muito de ter ido pra Porto Madeiro, Domenico Gato, comer, almoçar, é fazer top, aquela drinkzinha legal. Mas é que tá, Motinha. 5:30 da tarde. O jogo era às 10. Os caras iam sair do hotel às 7. Eu falei, vamos sair daqui pra chegar em Porto Madeiro que hora? Pra voltar. Almoçar e depois voltar? Mas tá louco, como é que qualquer lugar. Mas ali no centro deve ter lugar legal. Qualquer carne boa, Motinha. Na boa. Qualquer lugar que você vai na Argentina, espelunca, é bom. A carne é boa. Então, a geografia favorece. Desculpa, você não comeu. A geografia favorece. Eu comi em vários lugares. Você é desonesto? Porque o Domenico conhece. Eu conheço. Eu conheço. Que a gente comeu era bom? Era um pugueiro, mas a carne é excelente. Qualquer carne na Argentina é boa. Eu fui. Quem foi sabe do que tá falando. Qualquer lugarzinho que você vai, você fala assim, nossa, deve ser ruim entrar aqui. Você entra, come a carne lá, é que o Benjamin é fresco. É que tem mais lugar mais top. É que Puerto Madero. Você acredita em quem, Domênico? Em mim ou nele? Em você. Puerto Madero é o lugar lá que vai os bambambam, é o lugar rico lá. E a comida é boa. E lá, mas é caro. É mais caro, é. Não, mas pode ser. O caro deles não chega perto do nosso. A gente Domênico, eu tava com 300 dólares no bolso. Me ofereceram um apartamento, Sombra. É verdade, velho. Comprou, filha da mãe? Eu quase comprei um taxista lá, mano. Olha, vamos então ao Corinthians, que daqui a pouco pega o time paraguaio. O Guarani do Paraguai. Daqui a pouquinho. Vamos aí, Beto. Hoje é dia, hein, mano. Mas já chegou a sacola? Com raça e com coração. Para de copiar as músicas do povo aí, velho. É o time do povo. É o Guarani. É o Corinthians. Quero Boca. Bora. Vamos jogar com raça e com coração. Mas já chegou o Dindim? É o time do povo. É o Coringão. Aquela coisa da gente tem que ser também. Quero ver se esse discurso vai estar amanhã. De estádio aqui, cheio, é o bando de louco. É? Louco por ti, Corinthians. É pra aqueles que acham que é pouco. Eu vivo por ti, aí eu Corinthians! Viu, Sombra? Nossa, eu canto não, até ficar rouco! Pega um saldo de fogo! Peraí. O negócio é o seguinte: eles são muito hoje é o dia de cantar até ficar rouco, torcida do Corinthians! É. Nós temos a obrigação de fazer o Corinthians avançar pra próxima fase. Aqui tem o bando de louco! Corinthians veio pra vencer. Corinthians veio pra vencer. Corinthians veio pra vencer. E o Guarani? E o Guarani? É nóis, Beto, erva, é nóis, mano. Da areia, vamos bater no Guarani na Arena das Galinhas. Fala aí, ô Beto, olha, Coringão. Mas como eu falei ontem aqui, o Michael é o titular. E o Wagner Love nem no banco, hein? O Romero é a aposta do Tite pro segundo tempo. Ele acredita que seja aí uma espécie de Romarinho, um talismã, aquelas coisas todas. Olha quem chegou no estádio pra torcer pro Corinthians. Boa, muito bom. Sombra. Mickey Jagger. Olha aí que beleza. O negócio é o seguinte, a diretoria do Corinthians, ela vai antecipar um bicho pros jogadores hoje avançarem de... fase na Libertadores. Bicho? Caramba. Todo clube que participa aí chega nessa fase, RG, a Conmebol, ela desembolsa aí 2 milhões de dólares. O Corinthians ele vai repassar já essa grana pros jogadores aí, pra que possam avançar pras quartas de final. E, inclusive, até pra tentar minimizar esse atraso dos direitos de imagem de alguns jogadores que estão pendentes aí. O Corinthians ele não conseguiu ainda viabilizar esse empréstimo pra poder quitar esses direitos de imagens que o Corinthians deve pra, acho que 6 jogadores do elenco. E até como forma de talvez aí minimizar esse efeito, aí a diretoria do Corinthians vai antecipar esse bicho. Acredito eu que o Corinthians hoje possa sim vencer o Guarani. O Corinthians é muito superior, tecnicamente falando. Vai estar jogando em casa, estádio lotado. Ontem, Bento, tivemos aí quase 7 mil torcedores aí apoiando o time na hora do treino. Tá certo? Os caras ali, os autônomos ali. O pessoal que pediu pro patrão sair um pouco mais cedo e colaborar. Ué, mas peraí, é uma causa nobre. É uma causa nobre. Ué, peraí, é uma causa nobre. Se eu, por exemplo, chegasse pro Sombra e falasse, Sombra, o negócio é o seguinte. Preciso assistir o treino do Corinthians, porque não é pra ver o treino em si. Não é pra ver o treino em si, mas eu tô colaborando com a campanha do agasalho. Ah, porque todo mundo que foi ali levou um agasalho. Mas embaixo tem um baúzinho, então, você pode deixar o agasalho. Não, mas é verdade. Eu tenho certeza que o Sombra, por ter um bom coração e ter dó aí das pessoas que moram na rua, ele ia falar, mano, então faz o seguinte. Vai lá assistir o treino, ao invés de levar só um agasalho, eu vou tirar minha blusa para que você possa levar também do ala para a campanha do agasalho. Pega uma blusa, dá pro motorista levar e você fica aqui trabalhando. Não, imagina, imagina. Tenho certeza absoluta que você não faria nenhum tipo de objeção com relação a isso. Como os patrões também não fizeram. Mas você vai hoje? O seu discurso é bonito. Quero saber o seu ingresso. Se você vai... Não, hoje infelizmente, eu não estarei presente na Arena Corinthians. Mas eu vou te falar, cara. O negócio é o seguinte. Eu fui aqui contra o São Lourenço. Eu saí aqui da rádio. Tá certo, eu passei na Moca, peguei minha namorada e fui pra arena. Infelizmente, cara, o trânsito de São Paulo tá um negócio absurdo. Ah, pensei que era logo ali do lado. Não, mas de fato é. Itaquera, daqui pra Itaquera, se não tiver trânsito, Sombra, 20 minutos. Então, e o metrô? Mas 20 minutos. Não tem então mais. Então como faz pra não ter trânsito? O grande problema são essas faixas de ônibus. Sabe por quê, Bento? Pra quem não conhece ali a região de Itaquera, quando você começa a chegar próximo do estádio, começa a ficar inviável, porque você tem uma pista pra carros e uma pista pra ônibus. E pra bicicleta também. E depois é uma indo e uma voltando. Exatamente. Tá certo? Bicicleta. É uma indo e uma voltando. Então é complicado, porque querendo ou não, por mais que todos os caminhos levem a Itaquera, porque você pode ir pela Radial Leste, você pode ir pela Marginal Tietê. Todos os caminhos levam a Itaquera, tá certo? Você pode ir pela Radial Leste, você pode ir pela... Radial Leste, né? Conhecida. Não, Radial Leste. Radial Leste? Pode ir pela Marginal Tietê. Você pode ir pela Trabalhadores, enfim. Tem uma série de... Inclusive avenidas ali que são muito conhecidas ali na Zona Leste. Não, você tem ali, ó. A São Miguel leva pra Itaquera. Aricanduva leva pra Itaquera. Mas onde você quer chegar? E por que você não vai? Então, ele quer chegar no estádio. Tá parecendo o Silvério, hein? Não, mas o problema, RG, infelizmente que o trânsito da cidade de São Paulo tá um negócio insuportável, cara. Tá insuportável. Hoje o torcedor que sai, por exemplo, eu que saio da rádio às 8 horas porque eu trabalho até tarde. Se eu trabalhasse até às 6, seria um mamão, velho. Seria um mamão. Estaria rapidinho lá em Itaquera. Infelizmente, eu tenho que trabalhar até às 8 aqui e depois daqui, aí sim. Infelizmente, você tem que trabalhar até às 8? Não, aí que tá, RG. Eu, no jogo contra o São Lourenço, eu entrei no estádio, tava tocando em Nacional já, cara. Tava tocando em Nacional. Ou seja, quase que eu perco o início da partida. É complicado, cara. Pra vir embora também é mó perrengue. O torcedor é extremamente maltratado. Metrô rapidinho, metrô. Então, mas e pra voltar depois de metrô, RG? Mas aí indica lá pro governador. Hoje, se tiver pênaltis, torcedor que tiver de condução vai sofrer. Falaram alguma coisa? Mas aí tem que mandar o boi de piranha. Manda o torcedor lá e segurar o portão do metrô. Se tiver pênaltis, esse jogo pode acabar meia-noite e meia, 15 pra uma. E aí? Mas aí que não tem prorrogação. Eu lembro uma vez, eu lembro naquela final do Palmeiras e Curitiba na Arena Barueri, que choveu pra caramba e acabou a luz. E o jogo ficou parado uns 20 minutos, meia hora. Ó, o Davidson falou que você é uma bichona, torcedores... Esse é um caminhoneiro. O Davidson, se não fosse, é bom. Dirige caminhão. Ele fez o Pedro e o Bino. Se não fosse lá a galera... Os caras tiveram que dormir lá e só foram embora às 5h30 da manhã quando começou a ter trem. Pra finalizar as manchetes, seu bem. Não, o Benjamin não tava aqui, a Juve passou. Eu vi, eu tava aqui sim. Então, um beijo pra Juve. E eu tô apostando aqui no Barcelona. Alguém aposta na Juve aí? Você não quer mais nada? Só terminar aqui falar com o Benja. Voltou a elegância, a maestria de um time italiano. Embora Del Piero não esteja lá, mas está representado por Pirlo, Marquizio e Morata, que são os verdadeiros galãs. E o Pirlo? Ah, mas a Juve estragou a final da Champions. O Pirlo bate com as duas gostoso, cara. Final da Champions tinha que ser Barcelona e Real Madrid. Tem que ser o que joga o tal de Carlos Tevez, velho. Não é assim, tipo, chegar... Não é um tipo Manchester United e Barcelona. São paga-pau desse timinho aí. Você tava indo com aquela viagem, sabe? Você tava indo pra Nova York, executiva, tudo bacana. Vocês estão tudo paga-pau de timinho aí. Não, aí nem consigo falar, você vai de Air Cuba, né? Ó, mas o Real também dá licença, meu. Pô, os caras nada e não chega, hein? Tá louco, Isso é Juve, né, RG? O Buffon merece o que joga o Tevez. Não, foi campeão no passado. Agora eu concordo com o Domênico, vamos torcer pro Barcelona. Lógico. Sim, claro. Barça na cabeça. Domênico falou isso? Falou. Não, eu sou Juve, você sabe que eu sou. Quero isso aí, bom, o que importa é que é o seguinte, cara, você, o que importa é o seguinte, já que estão falando de Barcelona, a gente vai falar da companhia aérea que te leva direto para Barcelona, numa cidade cheia de encantos e com uma riqueza arquitetônica maravilhosa. A Singapore Airlines te leva para Barcelona em voo direto, em classe econômica, a partir de $808. E classe executiva, a partir de $2,488. E mais, a Singapore também te leva para Singapura, um dos países mais modernos do continente asiático, que é o paraíso das compras, em classe econômica a partir de $1,488 e em classe executiva a partir de $4,888. Dois destinos para você viajar, que você não tem outra escolha que não seja a melhor companhia aérea do planeta. Singapore Airlines. Acesse o site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Tá bom demais. Estádio 97. E também tem oferecimento do consórcio Honda. Não é, Narigudo? É isso aí, amigão. Agora eu vou falar do consórcio Honda. É, senhor. Olha o cara, né? O Bahia é ágil. Hã? Ágil. Ágil. Ágil como um leopardo. Não é não? O leopardo manco. É o mesmo leão lá do Simba, que toda vez que eu vou ele tá dormindo, velho. Olha o Bahia, o cara. Bahia, mais Bahia. Mas leão de Simba sofre, né? Puta, um tédio. Sempre aquelas crianças chatas. Mas você também, ele tá na selva. Hã? Na selva é melhor, mano. Ah, mas na selva você não tem limites. Então, mas aí você corre o risco de acontecer um monte de coisa. O quê? Ah, okay, okay. Você tá lá, o leão tá no habitat dele. Você vai fazer o quê lá? O leão é o rei. E se vem, um caçador? Ah, mas agora eles estão protegidos. Mas não tem nada aqui, caçador de leão. Tem coletivo de bala pra leão? Não, tem as leis. Ó, caçador de leão, porra nenhuma, bicho. Você precisa comer leão, ninguém precisa ficar comendo leão, meu. Os caras têm o prazer de matar, é um absurdo, é horrível. Também não curto isso, não, cara. Eu já vi o rei da Espanha. Eu já vi o caçador do Jumanji matar o leão de Nárnia. Como que é, calção? O caçador do Jumanji. Jumanji? É. Matou o leão de Nárnia. Aí ele voltou porque ele não morre. E você conhece todo esse povo? É, ele é meu amigo. Eu joguei os dados lá. Você jogou os dados? Apareceu o Bob Marley. Mas os caras na China ficam arrancando os ovinhos aos testículos do tigre pra comer. Pô, esse calção é demais, hein? É verdade. O Domênico brinca com esse negócio também que você falou, viu, RG? Do quê? Então, o chinês arranca lá o testículo do tigre. É. Você também arranca? Olha o jeito que o Domênico faz, quase arranca. Mas vamos falar do consórcio Honda. O que o Aguinaldinho falou? Não ouvi. Falei que é a Domênica. Eu não vou falar palavreado, esse horário. Não, a Domênica é a mãe dele. Tudo que ele fala, Domênica, é a mãe dele. Olha só, amigão. Você que tá aí todos os dias no trânsito parado, o tempo passando e o tempo passa, e você não vê a hora de realizar seu sonho de ter o quê? Uma moto Honda e escapar desse caos, não é não? Sim. Olha só, chegou a sua vez, hein? Com o consórcio Honda é muito fácil, é muito barato, é a hora de você comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só a moleza. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Você não ouviu errado, não. Parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Você viu como é fácil? Cabe no seu bolso, melhor de tudo. Você não paga juros. E quem é? Você tá falando que o Ben já tá louco, tá falando mentira? Negativo. Você não paga juros com a sua Honda. Além de você fugir do trânsito, você ainda economiza no combustível. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil. E conta com a credibilidade da marca Honda. Já são mais de 5 milhões de motos entregues, então chegou a sua vez. E é muito importante, ouve essa, presta atenção, hein, ô moto. Depois você não dá tiro na água, não. É muito importante você comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Então não arrisque comprando de qualquer um por aí, não. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Hoje em dia tá tão difícil ganhar dinheiro, né? Então toma cuidado pra você não entrar numa roubada, não entrar numa fria. Consórcio é ali, é consórcio Honda. Você tá aí ainda, tá esperando o quê, amigo? Chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E ó, tem novidade agora, hein, Sombra? O ouvinte que ligar aqui no Estádio 97, olha só. É. Ouvinte que ligar no Estádio 97 fala a seguinte frase: consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda, vai ganhar um boné legal pra caramba da Honda, hein? Repita a frase. Consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Ganhei? Ganhou. Ganhou. Boa, ganhou um boné. Eu vou dar outro prêmio da Honda que eu vou anunciar semana que vem. Uma Hornet. Você vai ficar maluco. Boa, Benjamin, obrigado. Vai ficar maluco. Valeu. Então fique ligado, participe. Com roda, zombinha. Então vamos lá, 328470. Ah, não, mas antes vamos aqui apresentar o estranho no ninho, palmeirense, empresário da Moca, Belo. É ele que vai no resort do Estádio 97, o Marcos Ferri. Seja bem-vindo, boa noite, Marcão, tudo bem, cara? Tudo bom, boa noite a todos, boa noite a você, Sombra, prazer pelo convite. E vamos participar pela segunda vez do resort. Mais do que o convite, você conquistou seu direito, participou da promoção, né? Conseguiu lá fechar o resort do Estádio 97, ganhou o direito de ser estranho. Será a sua primeira vez no resort ou não? Segunda vez, só. Segunda vez. Eu fui na primeira edição. Eu junto com a minha esposa, inclusive, na particularidade, na resenha que teve lá nesse primeiro resort, teve um campeonato lá de piadas, né? Sim. E ganhou um garotinho de 7 a 10 anos na época, falando uma piada do Corinthians. Era um palmeirense, não é? Isso, era um palmeirense. E a minha esposa ficou em segundo lugar. A sua esposa ficou em segundo lugar? Ficou em segundo lugar. Uma espécie de Vasco. É, mais ou menos. Goiano. Goiás. Pô, que legal, cara. E a família fica na ansiedade? Aí você fica na ansiedade de ir pro resort? Olha, na verdade assim, eu faço aniversário agora dia 6 de junho, né? Tá. Então, dia da final da Champions. Eu também faço dia 6 de junho, grande dia. E eu tô sempre querendo ir e não tava dando. Mas dessa vez eu fiz um presente pra família, estaremos lá, eu, a esposa, meu filho agora que tem 7 anos, o Yuri, né? Tá. E o bebezinho de 1 ano, o Lucas. E olha, já que você é um estranho no ninho hoje, tá. E muito obrigado pelo chocolate, viu? Ora, velho. Como diria o Tim Maia, eu só quero chocolate. Chocolate de Garbora. Aliás, o chocolate que você trouxe, muito obrigado. Um capítulo à parte. Esse é Garbora. Capítulo à parte. Parabéns, viu? Muito legal. Obrigado. Eu posso fazer uma pergunta pra ele, Balandro? Obrigado. Eu tô vendo aí que ele é palmeirense. Você foi no jogo ontem, Balandro? Fui sim. Você tá bacana, então tava vendo ali o Palmeiras, Balandro. Antes, só um detalhe aqui. Tava vendo a Elba Ramalho, o outro tá gostosa, hein, malandro? Quem? A Elba Ramalho? Tá gostosa? Ramalho igual Sombra, né? Mas ela foi gostosa em algum momento? Não, é rabiscada na cegonha com ela. Rabiscada na cegonha? É. A pergunta que eu tenho pro Vitor é o seguinte, malandro. Você tava vendo o Palmeiras, começou ali, ferro na boneca, ali aos poucos, né? Até que não tava tão... tão mal, né? A Astrid também tá gostosa, viu, malandro? Tava vendo ela outro dia... Nossa senhora, olha, brincar com o roliço em elevador de hospício ali, viu, malandro? Aí você pega o Palmeiras, aí tomou o gol lá do Pimentinha lá, que cruzou lá pro Jones, Dionis, com desse, sei lá, né, malandro? É. Aí depois de que tomou o gol, malandro, você pode observar que o Palmeiras deu uma... O negócio deu offline, né, que o mano fala aí, né? Deu uma caída no jogo... Ó, a Ana Maria Braga também, malandro, meia. Mas você tá numa fase, Ana. Você vai ficar analisando mulher gostosa. É, não, vamos lá. A pergunta é, você, malandro, você acha que o Palmeiras dá uma sumida no jogo, às vezes, volta? O que você acha? Qual que é o problema do Palmeiras, hein, malandro? Não, realmente, ontem o Palmeiras, ele começou bem. Após tomar o gol, mais uma vez uma falha do Vitor Hugo, né? O Palmeiras caiu muito. Nós que estávamos na torcida ali, estávamos achando que a coisa podia complicar. Mas depois da entrada do Robinho, foi tudo mais fácil. Tinha um segundo meio campista ali que pudesse ter um toque de bola diferenciado. E o Palmeiras conseguiu fazer com um pouquinho de facilidade os gols. Uma coisa que eu percebi, meus amigos, o Palmeiras ele não joga bem com meia só, viu? Já percebi fazendo. Por exemplo, ontem, o Palmeiras jogou com o José Roberto de meia. Ele tava indo bem, tudo bem, mas o Palmeiras fica meio... Ele não joga bem com um só. Ele precisa de dois meias. Ontem, quando entrou o Robinho fazer junto com o Zé Roberto trabalho de meia, o Palmeiras melhorou. Porque fica previsível. Absurdamente. O meia só, os caras marcam. Exatamente. A bola não tem saída, a bola. Né? Você percebeu isso? Não sei se vocês estão percebendo. Mas nós estamos trabalhando. O que eu acho um pouquinho assim, o Gabriel é um bom jogador, um belo no volante, mas é um pouquinho do Pierre. Ele tem... O toque de bola dele, ele erra muitos passes, né? Inclusive, ele é mais pra desarmar mesmo. Isso, o Egídio deu uma bronca nele. Ontem ele tava ruim demais, meu. Ontem ele tava errando todos, viu? O Egídio deu uma bronca nele, eu tava bem na turma do amendoim, ele é a 2 metros do... É, mas você tava em qualquer lugar do estado, então. É, quase isso. Então, assim, foi bom, valeu, 5-1, né, gols bonitos. Acho que o Dudu... O Gabriel menos aí, que pode se... Acho que o Dudu agora vai dar uma melhorada, porque ele tem uma sombra, né, que o Leandro tá voltando. né? O Leandro ficou um bom tempo. Mas sombrinho, né? Leandro aí, não é sombra, mas acho que não, o Kelvin é mais, hein? Para com isso aí! O Kelvin, na minha opinião, acho que ele tem que baixar um pouco. Ele é bom. Bom. Mas ele tá achando que joga mais do que ele joga. Ele é o Mendoza melhorado, viu? É o Mendoza melhorado. Eu sou... Kelvin? É. Eu só quero dar boa noite a todos. Essa época que era treinador do Palmeiras, era turma do amendoim. Hoje? Turma do pistache, porque o ingresso tá mais caro. É pistache, uma coisa mais caro. Ah, entendi. Então, pistache, cara, esse gosto começa a xingar. Mas ó, o Leandro vai jogar centralizado no meio, viu? Vai. Eu acho assim, ó, o Palmeiras... Qual o Leandro? O Leandro, que era do Grêmio. O Leandro, que era do Grêmio, velho, aquele garoto. Esse cara ainda tem espaço lá. Ele entrou, mas ó, me desculpa. Ele é ruim, o Palmeiras, com todas as peças à disposição, o Leandro aí, acho que é terceira opção. Eu não vejo como usar esse cara. Acho que botaram ele ontem pra ver se algum time já quer logo, né? Não sei, hein, o Leandro, acho que... É, não vai jogar. Mas um cara que não pode ficar fora desse time do Palmeiras aí é esse Robinho, cara. Esse Robinho é o melhor jogador do Palmeiras. Não, pra mim o melhor é o Lucas. O Lucas é o melhor jogador... Mas ao lateral ele tava sendo contestado, é que agora ele tá jogando bem mesmo. Mas quando ele chegou, é que o time inteiro tava, ele é bom. Ele e o Elvídio na lateral esquerda. Egídio, cacete. Ele e o Egídio estão indo bem. É isso, mano. O Egídio ontem foi bem. Se tivesse o degolador, ia cansar de fazer gol esse ano. Porque ele, o degolador... Lá, o artilheiro da perna de pau. Não, porque é só empurrador de bola. Porque eles cruzam melhor que cachorro no cio. Por isso que eu falei. Se eu fosse o Paulo Nobre, eu ia buscar o Alexandro. É verdade, olha aí. Boa ideia. De fazer gol no Palmeiras. É, Benja, você é bom, viu? Parabéns. Ô, Estranho. Então, olha, já que você é palmeirense, tá aqui como Estranho no Ninho, vamos fazer uma promoção hoje? Lá pra quem vai pro resort do Estádio 97, atenção, hein? Tem promoção. Atenção. Com o Palmeiras classificou. Então, olha. O primeiro que ligar lá e fechar na Lotus Travel, certo, vai optar. Ou ele vai ser Estranho no Ninho, ou ganha a camisa do Palmeiras. Legal. Oficial, tá bom? Legal. Sombra, só dá uma... Aí, vamos fazer mais o seguinte. Como tem São Paulo, tem Corinthians. Então, todo mundo que ligar, ou ganha a opção. Ou ganha Estranho no Ninho. Ou escolhe a camisa oficial do time. Só um. O primeiro. Um pra cada time. Um São Paulino, um corintiano, um santista e um palmeirense. Então, o primeiro palmeirense que fechar até as 8, o primeiro São Paulino. Isso. Fechar, então, exatamente, a partir de agora. Então ligue 2896-4665. Repita. Aproveite. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes no cartão, Visa ou Mastercard. Ligue lá, 2896-4665. O pessoal já tá guardando sua ligação. O resort... que você mais gosta no resort, Estranho? Olha, eu gostei do jogo de botão. Ah, é? Na época não tinha cassineira. Agora nós vamos participar, né? Ah, então você foi uma das primeiras vezes. Foi a primeira vez. O primeiro resort. Ah, tá. Agora tá. Meu, esse pessoal da cassineira faz um sucesso. Então, muito bom. Falando nisso, quem encontrou o botão da Itália? O Domênico tava reclamando que perdeu o botão lá no resort. Isso. Você devolva, por favor, menino. Isso. Sobre, e aí, aproveitando aqui, o mano falou de cachorro agora na... Que tinha que castrar o Dudu, né? E eu sei que você gosta. Fica mais manso. O Benja também. Não, não é que cachorro eu gosto, eu amo. Não, então, o Benja que teve o Inga ali lá, né? E tem outro agora, pequenininho. E eu acabei de ver aqui no portal do Estadão. Nossa, né? Que fetiche. O portal do Estadão acabou de colocar aqui. Vereadores aprovam um projeto que proíbe o uso de cães por empresas de segurança privada e de vigilância na cidade. Sim. O que vai acontecer com isso? Mais de 500 cães serão sacrificados em São Paulo. Ah, isso aí é um absurdo. Acabou de sair no site do Estadão. Ah, isso é um absurdo. Pode. Tem muito político que deve ser sacrificado. O cachorro não pediu para ser cachorro de segurança. Ele não nasceu e pediu, olha, quero ser... Falou, quero ser cachorro da segurança. Não é? Ó, eu vou te falar uma coisa, meu. Deveria colocar pra adoção esses animais, tem muita gente que gosta, pô. Eles falam que como são cachorros de ataque, né, de segurança, então não poderia, são treinados. Mas, sim, os vereadores teriam tanta coisa pra fazer, né? Então faz o seguinte, bicho. É um absurdo. Olha, se não pode, então a partir de agora você não pode mais treinar um cachorro. Mas o que tá aí... Tem que cuidar dele bonitinho até o fim da vida dele. Brincadeira, sacrificar, velho. Jamais. Lógico. Sem dúvida. Sacrificar jamais. Ué, então destina pra polícia lá que utiliza. É isso aí. Pô, como é que vai sacrificar? Esses caras tão loucos, velho. Absurdo. Não, eu espero que a prefeitura reveja isso daí. Tá certo, velho? Mano, mas vindo do prefeito também. E que intervenha nessa situação ridícula e vexatória. É um absurdo. Tomara que intervenham nessa situação. É, né? Isso não pode acontecer. É que se os cachorros ainda usassem bicicleta, talvez pensassem diferente. Quadriciclo. Pelo amor de Deus. Muito bom isso aí. É cada uma. É verdade. Agora olha, é a solução do mundo. Cada vez que eu vejo... Escreve no Twitter aí que você é contra isso. Só que você vai ver que os caras vão te matar, mano. Negócio de bicicleta em São Paulo? Tem um monte de Cada vez que eu vejo essas coisas que acontecem, de querer matar, sacrificar cachorro, mano. Me dá um nojo disso tudo. Esse negócio da bicicleta, o Rudy, ele é interessante. Mas São Paulo não é uma cidade. Sim, mas não é a solução pro trânsito. Pintar uma faixa vermelha em qualquer canto e colocar. Ah, mas Amsterdã se usa muito mais bicicleta que... É verdade. Se usa cada coisa. Beleza. Né? Já foram para Amsterdã? Sabe como é? Sabe como a cidade é plana? Como ela é toda planejada para isso? Então, hoje foi capa, olha, de jornal, foi capa de jornal. E o prefeito conseguiu fazer uma ciclovia na calçada que dava na tubulação. Dava no cano, velho. Você não conseguia passar por lugar nenhum cano, RG. Ai, que gostoso. Eu vou dizer uma coisa pra você. Esses caras, eles pintam as ruas aí. Esses caras estão no maluco. Sabe o que lembra? Você lembra quando assistiu o filme, olha, o desenho do Papa Léguas? O Coyote. Que o Coyote? O Papa Léguas desenhava o túnel na pedra? Isso, é igual, é igual. Faz de qualquer jeito, gasta dinheiro de qualquer jeito. E esse clovinho que passa na feira? No meio da barraca do pastel, o cara cai no tacho. Mas estranho, ó, vai ser muito legal lá no resort, vai ser nota 10, né? Esperamos que você e sua família gostem muito. E tá valendo a promoção. Aliás, o resort do Estádio 97, que não acontece nesse fim de semana, é no outro fim de semana, nos dias 22, 23 e 24, tá bom? No Bourbon Spa Resort em Atibaia. E que tem apoio de Edu Botões, também tem apoio da Cassineira, tem apoio da futeliga.com.br, acesse e marque jogos pro seu time de futebol amador, e apoio da Madrugão Suplementos.com.br, mano. É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar os produtos aí para aumentar sua massa muscular ou quem sabe até emagrecer, que nem o Motinha que falou que vai emagrecer esse ano, basta acessar, ó, madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra, Motinha, e receba com frete grátis, tá bom? Perfeito! Então vamos lá, 3, 2, 8, 4, 70, 90. Ô, Domênico, o Fred vai pro Palmeiras? Olha, ó, Benjamin, chegou vários ouvintes... Chegaram vários e-mails de ouvintes me perguntando a mesma coisa. Eu não tenho essa informação, não. Pelo menos ninguém me falou isso aí, não. Eu ouvi ontem também. Pra mim é boato ainda. Perguntar pro porta-voz do Paulo Nobre. O Rude, o Fred, né? A avó, não, é o Rude, não é a avó, não. Os meus amigos. A avó é pra avó, torce mesmo. O Rude não é, eu elogio o que eu acho que é bom, ué. Então, mãe. Eu elogio você agora, porque você me paga pelo. Eu juro que eu gostaria. Quando eu falo bem de você no seu programa, é porque eu ganho. Você nunca fala bem, você sempre fala com algo. Eu juro, Benjamin, que tem razão. Eu gostaria do Fred, sim. Ah, Jojo. Jojo. Oi. Imagina o Euvídio cruzando pro... Egídio. É que o Euvídio virou amigo da avó agora. Eu acho que é amigo da avó. Um grande abraço pra ele. O Fred no Verdão ia fazer gol que um gol atrás do outro. Aparece, quer ver? Não, só. Parece que tem um negociamento. Negociamento, vó? É, parece que é. Você vai lá, manda um bolo de cenoura, ele vem. Ai, olha, eu mando até a fábrica de cenoura. Então vamos lá. Tem ouvinte na linha. Fábrica aí de top. É. Vamos lá, vamos aos ouvintes, 3-2. Palmeirense, estranho, fica à vontade, vamos participar, conversar bastante aqui durante o programa. Fiquem na agradável companhia do Mota, tá bom? Ele, ó, complicado, o Mota tá passando a mão aí. E o Mota tá nervoso, tá ansioso demais. Tá agradável companhia na minha mão. Ele me pediu calmante, eu falei pra ele, procure o seu médico. 3, 2, 8, 4, 70, 90. Foi estranho, você canta? Ele me pediu uma camisa nova. Pediu uma pode provar nova? Isso? Você pode provar isso? Pô, então prova. Porque senão eu vou te processar. Já piscou pra ele, trouxa. Piscou. Vai, trouxa, fala. Eu cheguei e falei assim pra ele, nossa, tá com uma camisa velha, antiga. É do Valdir Pérez. Aí sabe o que ele falou? Fala besteira. Tô sem dinheiro pra comprar a nova. Quer dizer, já é aquela coisa. Primeiro, o cara fala que gasta 2 milhões de reais e não tem aí, meu, não tem 200 conto pra pagar na camiseta. Pô, tem que ir lá comprar, Mota. Eu gastei com outras coisas, né? Tem que ir lá comprar, meu. Senão daqui a pouco nós estamos vestindo uniforme de feira, meu. Aí eu tenho que... 3, 2, 8, 4, 5. Coisa pro chuchu. É muito sem caráter. Muito. Sombra tinha razão. É igual quando você vai comprar um presente pra Rê. Alô? Quem fala? É Daniel. Como é o nome? Daniel. Ô, Daniel, tudo bem? Tudo bom, Domênico? E vocês aí? Graças a Deus. Daniel do que o nome completo? Caminhando. Alô? Daniel Sesso Ferrari. Hã? Sexo? Sesso Ferrari. Sesso. Do traje, lembra? Tá fazendo sexo, eu né? Quero sexo. O traje que é uma das atrações da festa junina da velha. É, tá vendendo muito. Tá bom, muito, graças a Deus. Verdade. Se não comprar logo, pode ficar de fora, hein? É verdade. Depois nós vamos falar aí, né, Sombra? Bom. Fábio claro, Júnior no sábado e claro. O traje no domingo, hein? Boa. Dia 27 e 28 de junho, não vai perder lá no Juventus. Ô, Daniel. Oi. Qual a idade? É 33, Domênico. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu, que é a idade do médico. Não, caralho, meu pai. Domênico, meu pai é uma força onda. Porra, se não fosse. Porra. Caramba, hein? Porra. É, obrigado aí. Ó, RG 3.3 hoje, hein? Ó. O que você acha hoje? Hoje eu não sei, mas cuidado que esse cara deve ser influente pra caramba, hein? Por quê, RG? Ué, influente, ué. Pelo visto, ele tem muito acesso. Sensacional! Mas você. Vai, quem foi? Vai, eu ria já. É pro nível primeira da vez piada, que eu liguei tá aí. Entendi. Não foi. A primeira vez que eu liguei aí, não tava nem o Domênico, nem o RG. Eu perdi a piadinha do RG. Agora salvou. Quem agora espera sempre alcança. Ah, você ganhou, você não perdeu. Agora chegou um cheiro. Então. Então tá bom, e o bairro qual que é? O Benjamin acertou outra vez? O bairro? É. Ah, o Benjamin, ele deve ter acertado, ele sempre acerta, né? É, mas é fácil, é Tatuapé, Domênico. Tatuapé é nós. É fácil. Eu morei na Serra de Bragança. E tem tatu de carro aí, mano? Ah, sensacional. O RG salvou na hora, é uma atrás da outra, velho. Ele parou de correr. De merda. Agora falando nisso, você viu o acidente do outro lado? Quem foi? Na Indy lá do... O Hélio Castro Neves. Decolou o carro, né? Não perde mais Hélio Castro Neves, o danadinho. Mas ele tá bem, RG? E o outro que se estapeou aqui na Marginal Pinheiros aí. É porque se não tivesse bem, a manchete não era carro, voa. É tipo assim, morto. Hélio voa. Tá bom, o velho aí, o time... Ah, Domênico, é Santos, Domênico! Ah, sopa porcada! RG, aí, Daniel, você tem aqui o velho, você tem o Cláudio Azedão pra trocar ideias. Mas aí, vocês ainda comemoram o Campeonato Paulista? Tá quieto aí, o garoto. Mas eu não falo em título, eu só falo que eu sou cientista. A gente comemora, e como? Tá certo, RG, tem que comemorar mesmo, tá certo. Aliás, o RG, rapidinho, o Azedão foi uma das melhores... novidades que vocês tiveram aí. Só não foi melhor que o Ricardo Oliveira, né? O Azedão é louco, velho. Mas eu não entendo isso, porque vocês santistas gostam tanto da participação do Cláudio Azedão. Uma vez que ele é jornalista. Ele não é santista, ele é jornalista. Não é santista? Ele é tipo Domênico, mas eu vou explicar. O Azedão veio pra equilibrar. Porque aqui você tem o São Paulino equilibrado, que é o Sombra, e o Aloprado, que é o Mota. Você tem o corintiano equilibrado, que é o Benji. Não, sou eu. O aloprado, que é o Mano. Você tem o palmeirense equilibrado, que é a vovó, e o aloprado, que é o Domênico. Obrigado, viu, e tem o Santista. E tem o Santista. Equilibrado, que sou eu. E o Azedão, que é o Benji. Não, pera aí, eu não sou Santista, não, hein? Ah, não? Não, eu tô esparadas. Eu tô esparadas, velho. Vou contestar. Desculpa, desculpa. Escolhi um time aí, entendeu? Só um minuto, eu tenho que contestar. Alguém discorda, não? Só um minuto. Eu tenho que contestar e existem argumentos pra isso. Dois ouvintes ontem, fora os outros que não conseguiram mandar seus e-mails, falaram que eu sou o cara mais imparcial do rádio brasileiro. Disseram que foi a dona Jamile que mandou. Dona Jamile mandou um fake. Dona Jamile tem vários e-mails fake. E chegando mais dois e-mails pra mim, se quiser eu leio. Mas teve um que disse que era palmeirense. Cara que falou que não sabia que era palmeirense. E tem pessoas que esses ouvintes falaram, pô, não dá nem pra ser que você torce. Tão imparcial que você é. É claro, o Domênico ele tem todo o direito de fazer a sua própria defesa, óbvio. Mas quem julga é o povo. Benjamin, quem é? Mais são? Domênico ou Vó Olímpia? Pergunta pra mim quem é mais são, Domênico ou uma parede? Domênico ou a parede? Você não falou isso, você não falou isso. A parede! Olha pra mim, ó. O Domênico, falou de coração, isso? Domênico, eu tô falando com você. O Domênico. Maltrato o cara. O Domênico é absolutamente desequilibrado. Tá revanchezinha aí, revanchezinha. Só porque eu fui revanchezinha. O fato de eu falar que ele é desequilibrado não significa que eu não goste do Domênico. A gente gosta de muita gente que às vezes não é. Adoro o Domênico de paixão. Agora, você não. Você fala. A pessoa tem coragem de falar que o Domênico não é desequilibrado. Eu acho que é o Palmeiras. O Domênico não passa no psicoteca. Não adianta querer fazer esse joguinho, o seu Sombra e nem o seu Benjamin. O ouvinte é que mandou e-mail, o ouvinte, vocês têm que respeitar a opinião do ouvinte. A opinião do ouvinte é que é válida. O pinel. Tanto um quanto o outro. Então, é um coração paulino, não é outra corintiana, hein? Fala, amigão. Mas dane-se o ouvinte de ontem. Ô, estranho. Eu queria dar minha opinião da imparcialidade aí. Eu acho que o cara mais imparcial aí de vocês todos é o RG. Você é santista, pô. Agora, o estranho que tá aqui, palmeirense, estranho. Quem tá você acha parceiro. Que é mais desequilibrado? O Domênico ou a Vó Olímpia? A Vó Olímpia, o Domênico já é normal. Eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, ele tava vendo a Juventus aqui, e ele falava, Juve, palestra, parecia um louco, parecia que ele tava no estádio. Parecia louco, você tá dizendo que eu então não é a Vó. Não, mas não é que assim, peraí. A normalidade dela é essa. Exatamente, o normal dele já é assim, então não é anormal, entendeu? Que é isso, rapaz? Ele tá falando que você é o normal entre os loucos. Isso aí. Ah, meu marido, agora eu vou contrariar o Domênico. Isso tudo não vai me abalar, porque eu estou do lado do ouvinte, eu sou do lado do povo. O povo está do meu lado. E eles me falaram que eu sou imparcial. Você é sensacional mesmo. Eu sou, muito obrigado. Muito obrigado. Ô, velhinho. Oi, RG. E aí hoje o nosso técnico lá decidiu colocar os titulares, velho. Tem que golear, não tem? Ah, com certeza. O Robinho, ele já foi pra Copa América ou ele tá junto ainda com... Não, vai jogar hoje, é que se apresenta... Ah, não, então... Apresentam... hoje tem que fazer... Desculpa, RG. Se apresentam todos depois, os convocados, mas acho que é a semana que vem, não é isso? Semana. Tem mais dois jogos ainda. Mais dois jogos ainda. Contra quem que hora esse jogo aí? E depois ficam sete jogos... ausentes. Sete rodadas. O RG e o 20, hoje saiu uma notícia aí. 19:30 contra o Maringá. Hoje saiu uma notícia que um dos interessados em Robinho, pós Copa América, seria o Orlando City. Ah, esquece. Aí é difícil competir, né? No Brasil, fica no Santos. Agora, se tiver proposta de Estados Unidos, que eu acho que principalmente esse Orlando City aí leva, mas né? Mas eu duvido que vá agora pra lá, não vai. Vai depender, sabe do que? Vai depender da Copa América. A diferença, se a Copa América boa, ele vai. A diferença entre Santos e Orlando é que lá tem outlet, aqui é bem melhor. É isso aí, Arredor. Tá falando que o Orlando e cidade de Santos é igual? É bem melhor, Santos tem um parquinho lá bem mais bonito. É, qual? Lá no final, pra dar bala. O Aquário. O Corinthians ia jogar Champions League, o Santos é o maior time da América, isso é incontestável. Aonde? Que América você vive? Entra no site da FIFA lá e dá uma consultada, rapaz. O dia que entrar em campo com 12, você pode falar que é o maior. Inclusive, mano, outro dia vocês comentaram aí sobre a diferença de estádio do Santos pro estádio do Corinthians, né? Ah, nem compara, você vai passar vergonha. Não se compara, tô te poupando, Não se compara, O estádio do Corinthians é umas 3, 4 vezes maior que o estádio do Santos. A torcida do Corinthians é umas 3, 4 vezes a torcida do Santos. Para com a isso. A única diferença que existe, que é discrepante, é o título, né? Nós temos muito mais títulos. Muito pelo contrário, Então, ó, amigão, o negócio é o seguinte. Se não fosse o Pelé ter passado na história do Santos, Pelé, vírgula, que foi reprovado na peneira do Corinthians... O Pelé. Então, vocês são muito burros, hein? É que o Pelé é muito marketing, Domênico. Para, é que o Pelé é muito marketing. Naquela época, mas é verdade. Como assim? Porque é verdade. Sobrado. Você tá louco. Você bateu o índice do Domênico. Não tô, eu falo a real. Ó, deixa, tá certo. Você ultrapassou, deixa a pachequice de lado. Tá? Ó, deixa a pachequice de lado. Vamos deixar a Pelé de lado. Escuta, ó. O Pelé não é tirando o mérito do cara. Porque o Pelé, o que ele fez, Sombra? Ele foi um cara extremamente inteligente. Ele foi um cara visionário no futebol. Mas seja breve, seja breve, pelo amor de Deus. Não, como jogador. O Pelé, RG, e você vai concordar comigo? Ah, não vou concordar. Vai sim, já você terminar, você vai entender. O Pelé, Sombra, ele foi um cara extremamente inteligente e foi um cara extremamente visionário. Porque o Pelé, ele falou o seguinte. Ele jogando ali, falou, meu, sou moleque, sou rápido, tá certo? Vou jogar com um monte de velho barrigudo aqui que fuma e bebe no vestiário. O que eu vou fazer? Vou treinar, vou me tornar um atleta forte, fisicamente vou ser muito superior aos demais aqui, e vou deitar e rolar. Não que o Pelé não tivesse técnica, óbvio que tem, mas o Pelé... Você esqueceu essa parte. Não, pelo contrário. O Pelé é um cara extremamente técnico, mas ele tava muito à frente do tempo dele no fator físico. Tá bom. Você pegar aquele monte de velho que bebia e fumava no vestiário, o Pelé era um cara... É verdade. O Pelé, enquanto os caras tava fumando e bebendo na concentração, jogando baralho, o cara tá fazendo flexão de braço. Tá maluco, só pode dar maluco. Além da técnica... Se o Pelé jogasse hoje, Sombra, não faria 300 gols. Mano, além da técnica, uma inteligência... Sim, mas por exemplo, hoje... Superior. Você analisa. Vocês deixam ele falar. Não, mas pera aí, gente. Não foi o assunto. É que esse monte de tiozinho, os caras têm a maneira de colocar o Pelé no pedestal e não pode haver uma comparação. Você tá louco. Hoje, o Messi, Mas é Tiozinho, deixa me segurar. Mas é verdade, o Benjamin. O Messi, ele perde muito pro Pelé. O Messi não pode ser comparado ao Pelé. O Guardiola diz que é melhor. Segue o jogo. Sabe por quê? É que eu acho, Sobrado, na boa, só pra concluir da minha parte, vocês podem... Seja rápido, pelo amor de Deus. Porque o negócio é o seguinte, por mais que o Pelé tenha sido aí o maior jogador da história do futebol, também acho que ele merece... Não, foi. Eu também acho, Regi, que ele merece rótulo. Mas eu não vejo, talvez, é porque tem pessoas que falam, não cabe a comparação entre Messi e Pelé. Por que não cabe? Lógico que cabe. Por que não cabe? O Messi é tão gênio quanto, gente. Mas não cabe. Joga muito no tempo dele. Não cabe. No tempo do Messi. Não cabe o que o Pelé conquistou. O Messi tem que conquistar muita coisa pra ser o Messi é gênio. Ninguém tá falando que o Pelé é um péssimo jogador. Não, tem Campeonato Paulista. O Messi não computou o gol pelo exército. Você tá falando de três Copas do Mundo. O Messi não. Segue o jogo. Eu vou pedir. O juiz tá ficando nervoso. Eu vou pedir uma. Comparar o Messi com o Maradona. Eu vou pedir uma gentileza. Peraí. Um de cada vez. RG, a palavra. Eu vou pedir uma gentileza. Pelo amor de Deus, santistas que ligarem no estádio 97, parem de provocar a insanidade desse rapaz chamado Mano. Vocês são obrigados, e todos nós somos obrigados, a ouvir esse monte de asneira que o cara fala. Parem de falar, de provocar o cara. Vocês ouviram o que ele falou no final? Vocês não repararam? O Pelé computou o quê que você teve coragem de falar? O Pelé, ele computou gols que ele fez pelo exército. Isso daí não sou eu que tô falando. É a carreira dele. História. Tá computado os gols que ele marcou pelo exército. O Messi não precisou computar gols pelo exército. Mas se tirar os gols do exército, continua sendo maior. Você tira os gols do exército. Irmão, eu também preciso computar, irmão. Computar bastante número. Ô, velhinho, esse time do Santos, no brasileiro, chega onde? Precisa do que pra chegar lá? Ou entre os quatro ou campeão? Então, aí, pra chegar entre os quatro, a gente vai precisar de mais umas duas peças aí, pelo menos, né? Em que setor? Ah, eu acho que no meio campo mesmo, porque o Lucas Lima a gente não deve segurar ele na janela aí do mês do ano. E acho que a zaga, né, aí, assim, a gente tem o Robinho, o Ricardo Oliveira, são caras bons, mas o campeonato brasileiro é muito longo, a gente só tem um pouco mais de elenco. Penso que encontre substituto ou jogador. Agora, povo, Lucas Lima, véio, pra achar um outro... O Lucas Lima, meu, dá a impressão que ele hoje, quando tá na concentração, ele já fica lá no Google Maps procurando o bairro que vai morar, onde que país legal. Mas melhor. É um cara tranquilo, viu, Sombra? Não conheço. Ele e o pai são bem centrados. E claro, ele já disse, já manifestou que gostaria de ir pra Europa. Pelo futebol que tem. Mas é um cara que ele gosta do Santos, já demonstrou isso, já deu provas disso. Eu só queria saber, RG, quando esse cara jogava no Sport Recife, Domênico, eu tava vendo um jogo, falei, Domênico, esse cara aí, o Domênico também comentando. Queria saber quem do Internacional que revelou o cara, que fez base. Mas não dá certo às vezes. Quem que mandou o Portugal embora, velho? Ele joga sobrando. Joga pra caramba. Joga muito. Mas às vezes... Lembra, o cara que sobra é o Walter. Eu falava desse rapaz. No resort a gente tava vendo um Palmeiras. Mas não dá certo, às vezes complica, né? Daniel. Assim, às vezes não vai. Oi. Santos e Maringá, é isso? Hoje, 19h30. Placar, velho. Passa fácil ou toma susto? Passo. Não, vai passar fácil. Azedão? Vai ser tipo o jogo do Palmeiras ontem. Passa fácil. É, porque tem que golear. Quando são dois times pequenos, quando é mais equilibrado. Quando é time grande, golei. O primeiro jogo foi 2x2. Sampaio Corrêa. Time grande, golei. Viu, Sobra? O treinador do Sampaio balançou bastante ontem. Perder Palmeiras. O do Maringá vai balançar. Ele caiu, o treinador. O treinador do Sampaio Correia. Ele é um jogador, velho. Era o Arlindo Maracanã. O treinador era interino, parece. Ele caiu ontem. Quanto vai ser, Zedão? 5x0. Agora, do ponto de vista santista, passa São Paulo, passa Corinthians, nenhum dos dois, só um. Eu ia falar isso, que eu vou estar assistindo o jogo do Santos, mas com certeza eu vou sapear pro jogo do São Paulo, né? Que é no mesmo horário. Não, é antes. 7h30, São Paulo. 19h30, os dois. Os dois são 7h30. O do Corinthians é 7h30. Não, São Paulo é... Ah, desculpa, entendi errado. São Paulo e Santos. Perdão. São Paulo e Santos. Acho que é no mesmo horário. É, 19h30. Eu acho que o São Paulo vai passar, que o São Paulo tá engrenando, né? Tá crescendo na competição. Certo. Diferente do Corinthians, que eu acho que tá... Deu uma estabilizada e tá... Já chegou no limite, né, dele. que aonde? Acho que o Benjamin... Mano, respeita a opinião dele. Eu não. O Benjamin comentou uns tempos atrás que chegou num patamar e cansou. Eu concordo com a opinião do Benja. Acho cansou, que agora... É. A tendência é que os outros times cheguem mais junto do Corinthians. Mas não é só cansou, não, né? Tem grana envolvida na parada, era, então, né? Já era. Ah, mas devendo dinheiro tem todos, viu? Menos o Palmeiras. É, então, mais um sentem, né? O Palmeiras mais tava todos devendo pro Cleiton Xavier, entendeu? Os caras tiveram um erro no sistema já, lá. Já acertou, já. Mas todas essas coisas de erro de sistema é brincadeira, né, cara? É fala a verdade. Essa coisa, pô, tá receber, precisa ver que eu já usei várias vezes. Acertaram hoje já, a galinha não sabe. Galinha, oh, a sua avó. Aí estão devendo, né? Então acho que esse negócio de estar devendo, tem que pagar, não sei o quê, lógico, tem que pagar, é o direito do claro jogador. Mas não falta motivação para esses caras, não é o salário que não tá pingando aí, que não é nem salário, né? Os direitos de imagem. E quando perde, ninguém fala isso. Mas olha... Quando perde, ninguém fala um ar. Direito de imagem, ganha. Fala assim, não é quando salário, ganha. É direito de imagem? Perdão. Direito de imagem... É salário, sim. Combinado, lógico, é sempre foi. É combinado, não é caro. E via de regra, pelo que falam, é a maior parte. E trouxa do jogador que aceita essa condição. Era das luvas também, viu? Agora, o que eu quero dizer, Sombra, é que só o salário já basta pra esses caras, né? Eles já ficam felizes com o próprio salário que eles já têm. Mas imagem é o direito deles, como tá falando mesmo. Mas Daniel... Você não pode basear a vida do cara... Mas, né? Daniel, deixa eu te falar uma coisa. A vida do cara é baseada em outra que coisa. Muitos desses jogadores ganham verdadeiras fortunas perante aquilo que nós, você, o trabalhador comum recebe. É verdade, ganha muito. Mas não importa. Se existe um acordo onde o cara ganha 300 mil reais, ele só tá recebendo 100, os 200 estão atrasados. Por mais que seja... Você acha que falta motivação, Sombra? Deixa eu te explicar. Não, não, olha, eu entendo o seguinte. O cara faz um acordo de 300. Eu não quero fazer o papel de advogado do jogador. Não é isso. Mas eu procuro entender um pouco o outro lado da história, tá? Como que é? O cara recebe um salário de 300, 100 tá recebendo, 200 não. Muito bem. Aí atrasa, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Que direito de imagem, como muitas vezes não é encarado como salário, eles não podem entrar na justiça para romper o vínculo. Mas parece que agora a justiça já está reconhecendo, viu, Sombra? Então, o que acontece é o seguinte, você é o jogador, recebe 300, só está recebendo 100. Passou 5 meses de atraso, você fala, pô, rapaz, é 1 milhão. E jogador, ele fala, minha carreira é curta. Muitas vezes tem muito nego pendurado no jogador, muito nego pendurado da família. Muitas vezes que o cara precisa... Outra coisa, ele fala assim, ó, pô, comprei um apartamento, preciso pagar mensalidade. Os caras às vezes compram bons apartamentos, compram imóveis. E sem contar que como qualquer outra pessoa fala assim, tá atrasado. Aí o cara fala assim, não, você vai receber, fica tranquilo. E a gente toda hora vê aí jogador entrando na justiça contra clube, porque aquilo que era atrasado acabou não recebendo. Aí chega uma hora, tem clube que... Não são todos, mas tem clube que chega e fala assim, não, sabe aquele dinheiro lá que estava atrasado? Vai buscar na justiça. Cara, vai na justiça buscar. Aí o cara fala assim, meu, isso que já está atrasado, será que eu vou receber? Será que eu vou receber? E outra, muitas vezes também tem aquela coisa da promessa. O nego chega e fala assim, não, olha, fica tranquilo, daqui a um mês está aí. Aí o cara fala, bom, beleza, daqui a um mês está aqui. Vou correr. Aí chega lá um mês, não entrou. Então, assim, a gente tem que diferenciar. Que 100 mil que sobra de 300 é bastante? É. Embora nem todos recebam 300. Muito sobre, outra coisa, tinha um jogador. Mas é compromisso, é compromisso. Tem um jogador, Sombra, que era. Tem um jogador que era do. Que eu conheci. Pode falar aquele que tá sentindo no bolso. Dodô, tem um jogador que eu conheci. Adianta, o cara me falou, Sombra, que ele pagava pra família à época 15 planos de saúde. Pra toda a família. 15 planos. Sabe o que é 15 planos de saúde hoje? Então, cara. O cara pagava pra família. E se não tem o dinheiro, como mas é que ele aí faz também, isso? Convenhamos. Manda a família pro PS. Mas véio. O cara é um jogador mas não que é deu assim, certo. Mas a família pro PS, mano. Às vezes a família depende do jogador. Depende de nada, é um monte de chupim, mano. Ô, Domenico, tá pra de chupim. O cara começa a fazer sucesso, o cara começa a querer na veia do cara. Não é assim. Não é assim. É assim, você sabe que é, Sombra. Não, mas cada um sabe aqui. O dinheiro do cara, ele tem o direito. Tem um monte de parente seu do Paraná, mano. Se ele vai beneficiar a família dele, é problema dele. Problema dele. Problema dele. E aí ele precisa do dinheiro. O cara pagava pra família. Eu já diria, ó, meu pai já dizia uma coisa. Tem um monte de jogador que financia a Maria Chuteira também, vai. Combinado não sai caro. Não tem a dó dos caras também, não, mano. E ninguém tem nada a ver com isso. Uma pergunta pra quem talvez sofra. Eu tenho dó do trabalhador que acorda 4h30 da manhã pra encher lá. Cada um tem seu talento. Uma pergunta pra quem talvez tenha sofrido ou sofre isso na pele. Mano. Oi. Aparece muito familiar pedindo um turu pra você? Às vezes aparece, cara. Às vezes aparece. Aí, é que, na hora que eles veem a minha condição, que aí eu realmente... Eu paro pra trocar uma ideia e contar a minha história, aí o cara chora comigo. O cara chora. Ah, deve chorar. O cara vai lá. Empresta um. Segue o jogo. Sem falatório. Daniel, tudo de bom pra você. Obrigado pela audiência. O Ben já tem um recado pra você. Ô, Daniel, você quer ganhar o boné da Honda? Pô, demorou, Benja. Fala a frase aí, vou dar a dica. Consórcio Honda, chegou a sua vez, tem uma moto Honda. Consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Ganhou o boné da Honda aí. Pode me passar aí na rádio pegar, tá bom? Ô, Benja, e ainda tem o Bozano também? Tem o quê? Ah, tem aqui, é da Bozano, pra ganhar o kit Bozano. Qual que é a frase? Acho que é... Vou tentar, hein, Sandra. Só a nova linha Bozano te... Me garante um barbear fenomenal. Ganhou o kit Bozano também. Parabéns, viu? Bem legal o kit. Valeu. Tá bom? Valeu. Obrigado, um abraço aí pra todos vocês aí. Valeu, cara, um abraço. Estádio 97 tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também Perfect Brasil. Na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. Consórcio Honda, chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que ligar e falar o Slonga da Honda, ganha um boné exclusivo. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Narigudo vai falar do Grupo Esser. Olha só, amigo, você quer mais qualidade de vida? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde. Um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante. Ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Olha, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Apartamentos para moradia, investimento, no tamanho que você precisa e no tamanho que você procura. Então não perca tempo, não fica rodando aí, não. Venha urgente conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno... Com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Visite com a tua mulher, com a tua namorada, com a tua sogra, com o teu pai. Venha visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village, o Village com dois L's. Se você preferir, você pode ligar agora, fala que foi o Benja que mandou aí, ó, 3951-3888, amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias, viver no Le Village também vai ser, um abração lá pro Rafa, pro Alan Hor, pra Paula Gil e pra toda a família Esser, Zombinha! Legal, vamos trazer algumas mensagens através do aplicativo de energia, vamos lá, vamos trazer mensagens. Ah, o oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Fala, Mota! Ô, mano. Oi. Diz que isso é uma notícia aí que o Corinthians avisou aos líderes do elenco do Corinthians e conseguiram um pré-contrato aí. Não, de aprovação é de empréstimo. Né? É, de empréstimo de 20 milhões. Opa! Uma pré-aprovação aqui. Pré-aprovação. O companheiro falou com a gente. 20 milhões. Essa pré-aprovação não é aquele negócio que você já entra no site lá online e fala assim: aqui você já tem pré-aprovado, não sei quanto. Só que sobra. Quinta-feira. E vai cair quinta-feira na conta, né, mano? Às vezes me deixa chateado. O quê? A gente fazer um programa de futebol, juro por Deus, cara. E não é culpa tua isso que eu vou falar. É uma notícia tão idiota, né? Sim. Ué, mas não, saiu não, no site, é um idiota, tá aqui no lance. Eu falei, não é isso. Tá no lance net aqui, não ó. Não é isso, não é. É uma notícia idiota, a gente noticiar, não é culpa do cara, não é pré-aprovação, né? Nossa, saiu a pré-aprovação de um empréstimo de 20 milhões. De 20 milhões. Não, mas tem um contexto. Idiota, porque... Não, dá esperança pra torcida. Porque o jogador vai ser pago. É uma notícia idiota que a gente não é noticiado. Não, que tá pedindo um empréstimo no banco. Segundo, mas não é idiota, Benja. Não, tem que comemorar porque tá pegando empréstimo. Esses 20 vai virar 4. O negócio é o seguinte, vamos por partes. Com relação a notícia que o Mota trouxe aqui, eu também vi aqui, Motinha, no Lancinet aqui também. Mandar um abraço aí pro Vessone também, que tá ouvindo a gente. O negócio é o seguinte, eu acho que é uma notícia que cabe sim. Porque, primeiro, estavam associando o mau momento do Corinthians aí com a falta de pagamento. E por mais que o Roberto venha na mídia e diga que realmente isso não acontece, o Tite também falou que não vê influência desse atraso dos direitos de imagem aí no mau rendimento do Corinthians, mas querendo ou não, Domênico Gatto, até pelo que o Sombra estava falando aqui, eu concordo com ele, o jogador, por mais bem remunerado que ele possa ser, quando ele tem talvez aí alguma pendência, e ainda mais quando essa pendência aí gira em torno de 8 meses de atraso, por mais que ele tenha aí um salário de 500 pau por mês, etc e tal, o seu gasto, tá certo? As suas dívidas vão ser proporcionais ao que você ganha. É. O cara, ele pode ter investimentos, tá certo? Ele pode ter talvez aí a aquisição de imóvel, ele pode ter que dar talvez aquelas pauladas que todo mundo que vai comprar um apartamento sabe que acontece. Ou simplesmente, mano, ele gosta de ver o númerozinho dele também, crescer mês a mês. Também, então querendo simples ou não, assim. Não adianta querer falar que o cara tá 100% tranquilo, porque não tá. Não tá. Também não tá. Não. E uma notícia dessa, Domênico Gatto, às vésperas de uma decisão, tá certo? Porque o Corinthians vai jogar hoje às 10 da noite. Certo. É legal, porque ó, chamaram ali o Sheik, chamaram o Guerreiro, chamaram o Fábio Santos. Falaram, ó, a grana de vocês já tá pré-aprovada quinta-feira. Vamos coisa. Quitar os atrasados. Só uma pergunta. Eu acho que vale a pena, cara. Tá pré-aprovada. Se for eliminado, aprova? Não, aprova sim, Sombra, porque o Corinthians ele já tá tentando, independentemente do que aconteça na Libertadores, quitar esses atrasados. Porque mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar. Muito que bem. Pagar, nós estamos comentando pré-aprovação. Não, mas legal, uma notícia empréstimo. Pertinente. Isso não, isso vai motivar jogadores, pô. Olha, eu era moleque. Vai motivar jogadores. Eu nunca imaginei no programa de futebol, não é a culpa nossa. Falar, olha, estamos agora falando de uma pré-aprovação. Gente. Quando você ia receber uma mesada, você não ficava tipo, pô, é hoje dia da mesada? O jogador também pensa assim, Benjamin. Eu prefiro falar da BV, bom, pô. Também. É, mas. Gente, que a BV não empresta pro Corinthians? Mas, então? O Benjamin, a gente não. Ativado. O Benja. São os novos tempos. Tá negativado, Corinthians. São os novos tempos. É que no nosso época, a gente não discutia aqui, olha, porra, nós não fechamos o patrocínio. Não, quando fechou o primeiro patrocínio, quando os clubes passaram a ter o direito de estampar na camisa patrocínio, eu era torcedor, garoto, adolescente, eu falei assim, que porcaria, eu gostava da camisa. Quando eu vi estampado o patrocinador, eu falei assim, não, que horror, a camisa não é mais legal, agora tá um negócio feio. Né? Gostava da camisa branca lá, bonita, né? Mas a gente muda, a gente vai vendo não, que são novos tempos, não, as coisas estão mudando. Antigamente atrasava o jogador lá, o salário do jogador, aí o Vicente Matheus no Corinthians, ele pegava o dinheiro lá da pedreira dele e dava lá, porque também o salário mais alto era 5 mil dólares, hoje o salário mais alto são 200, 300 mil dólares, não, tirava do caixa da pedreira, né? Não estou discordando de você, são os novos tempos, não é isso. É que eu tô falando que é uma notícia tão idiota, né? Ah, a notícia não é idiota, mas é que ela é estranha ela fazer parte do contexto hoje do futebol. Idiota, cara. Uma coisa que a gente lia. O que acontece, gente? Atrás fala uma empresa recorreu a um empréstimo bancário. Nós comemorar... Mas o empréstimo tá na vida de todos nós hoje. Sim, mas virar notícia. Mas hoje o torcedor aí comemora balanço, beija. Quando o clube fecha no azul, o torcedor comemora, faz parte do campo, não tem o que falar. Que é outra coisa idiota. Mas não adianta. Beija. Ó. Futebol é idiota. Fala estranho. Concordo com você, até porque eu hoje tenho 46 anos de idade. Me parece, banda conservada. Assíduo de uma outra rádio, ok? Escutava os programas, não perdia um. E o que acontece? A gente fica reclamando que os jogadores não são mais os mesmos, que o Brasil tá muito ruim no, em cada jogador, não nasce mais um craque. Só que, amigo, na nossa imprensa esportiva hoje, tá complicado. É duro de escutar ou na rádio ou na televisão programa esportivo. Eu fale hoje, por você, né? Tá? Falo por mim. Falo por mim, tá? É, antigamente era muito bom. Hoje, com aquele negócio de só gerar polêmica. Por que você acha isso? Fala a verdade. Por quê? Complicado você, viu, português? Por quê? Porque sim, você não sente mais emoção. Então hoje eu tô aqui porque vocês mudaram há anos e anos atrás a maneira de ser com o torcedor. Vocês são pessoas do dia a dia, torcedores, ok? Que muitas vezes estão online junto com a gente. O Benjamin, no programa dele na televisão, respondeu uma vez uma pergunta pra mim no programa que junto com o Silvio Luiz. Ô, Balandro, é isso aí, você vai lembrar, Balandro. Ele me deu uma carona em Campinas. Isso é há 30 anos atrás. Ih, carona em Campinas é complicado, hein, Balandro? 2 minutos depois você fez ao vivo a pergunta e isso então mudou, você entendeu? E a nossa imprensa hoje esportiva, desculpa, tá muito ruim. E aí é onde acaba dentro daquilo que você falou. É que eu fico chateado de ter que... Ó, me deprime uma notícia. Vamos voltar já. A gente já volta nesse assunto. Porque agora nós vamos ao nosso enviado especial. Enviadão especial. Tá lá em Cruzeiro, na arquibancada, comendo a marmita do Mineirão. Tropeirão. Fala, Marcão, mano cover. Salve, salve, rapaziada. Beleza aí? Beleza, Marcão. E aí? Como foi? Acabou o crédito. Ligação pro Mineirão. Foi pra Dreco. Coitada. Isso aí é uma, arma na mão do chimpanzé, velho. Ele não sabe usar o celular. Você vê usar o telefone? Olha, o sinal de celular dentro do Mineirão é uma porcaria. Ele tava comendo a marmita mesmo, de tropeiro. Ele mandou a foto pra mim. Sombra. E é boa aquela marmita. São Paulo escalado já, viu? São Paulo escalado? Por favor, Pretzel, por favor, escalação de São Paulo. Não falei que eu sei a escalação, né? Falei que tá escalado já. Ô, trouxa. Você mostrou pra mim. Eu que sou tonto. Mas é estranho. Você tá falando dessa questão de imprensa esportiva, etc. É até muito ruim pra gente aqui ficar falando dos demais. Mas o estádio, ele não nasceu pra ser feito por pessoas da imprensa esportiva. Por isso que eu falei. Né? O estádio nasceu com esse intuito. A ideia inicial, desde o primeiro dia, da ideia que nasceu, falou assim: gente, vamos pegar uma galera aqui dentro do corredor da rádio, que vive falando de futebol, e vamos pro ar, porque no ar não tem torcedor falando, no ar só tem um monte de jornalista falando. Nunca fala aquilo que o torcedor quer. Raro você ter no ar alguém falando aquilo que o torcedor quer. Perfeito. Exatamente por isso que no dia a dia a gente se pega, eu, como vários ouvintes que eu já escutei, quando ligam pra cá, você no carro dando risada, o cara que tá do seu lado fala, meu, esse cara é louco. Acontece comigo também, meu, que engraçado. Aliás, chegou uma mensagem agora, através do nosso aplicativo aqui, de um ouvinte, quer ver? É muito bacana isso aqui, olha aqui, o Thiago, ele é São Paulino. Boa noite, galera. Tô na Marginal Tietê, perto da ponte da Casa Verde, futura ponte Domênico Gato. E tem um busão com os corintianos, estão ouvindo o Estádio 97. Ah, sou tudo nosso. Eu sou um novo ouvinte. Parabéns, Rudy, imitando o Jorge Carmelo. Ah, obrigado, delícia, viu? Olha, boa sorte aí pro Corinthians. Vai, toda, Corinthians, é isso aí, Carmelo. Do Corinthians aí, viu? Nação é isso aí. Vamos aí, vai. Mas, Corinthians, hoje é nós, mano. Essa história de, por exemplo, essas notícias assim, é que também mudou o público, né? Hoje em dia, todo mundo quer saber tudo. A cada minuto, a cada segundo, a pessoa tá online. E é o tempo inteiro, você vê que o pessoal até fala, pô, não tem uma notícia nova agora, pô. Faz meia hora que não apareceu nada e tal. Isso também é verdade. E é uma cobrança também, que eu tenho amigos em site que falam assim, meu, os caras ficam te cobrando pra você colocar uma notícia ali. Acho que isso é interessante, sabe por quê? Nos veículos, antigamente, você tinha o jornal, rádio e TV. Muito bem. Então, o jornal, ele tinha que compilar as notícias até lá meia-noite, mandar para o dia seguinte de manhã tá no jornal. O rádio, a televisão, o rádio tem os seus programas esportivos, alguns na hora do almoço, outros lá no fim da noite, no começo da noite, alguns no fim da noite, fazer o resumão do dia e tal. No que entrou a internet, ela é obrigada a ficar alimentando de informações o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, para ela ficar gerando cliques, é exatamente. Você entendeu? Então, por exemplo, se não tivesse na internet essa informação, a gente sequer abordaria. Qual seria a informação que a gente abordaria? As fundamentais. Centurion hoje vai jogar? Não. Não vai. Vai jogar? Quem vai jogar? Pô, você viu? Ah, tem um problema lá no elenco do Corinthians para hoje. Que era aquilo que a gente abordava mais antes. Mas só que hoje existe uma demanda por notícias e a obrigação de se dar muitas notícias. Você precisa encher. Então a internet ela precisa ficar alimentando o tempo todo. E não é possível você alimentar o tempo todo de informações que são fundamentais. Tem aquelas que são aquelas que você fala assim... Nossa, encher linguiça. Que a manchete, ela é 20 vezes mais importante que o corpo da notícia. O cara dá um clique você e pronto. Você vê na manchete. É. Quando você entra na notícia, você fala... Nossa, você tá de brincadeira que os caras postaram um negócio desse. E tem um outro fator, né? Antigamente você tinha, como tem hoje, mas antigamente você ficava limitado. Rádio, TV e jornal. E você, como ouvinte, ou como leitor, ou como telespectador... Você lia aquela notícia e ficava quieto. E não interagia. Hoje, a informática, ela te possibilita você ser comentarista, jornalista, treinador, jogador. Ou seja, você é o que você quiser também atrás do teclado. E a opinião vale, né? Entendeu? Hoje. E lógico, isso borbulha, né? Agora, fora isso, é lógico, mudou o panorama. Hoje nós temos aí os patrocínios, muito mais dinheiro envolvido no futebol, né? O que é você é da minha geração, tem 46 anos, tem 46, o Benjamin aí tem 45, o Domênico 20. Bem mais velho que nós, perto dos 50. Como se perdeu? 20. Eu menti? Você não tá perto dos 50? Quantos acidentes? 46. É, tenho dois a mais. Ah, então tá mais perto dos 50 do que é. Mas é 48, é lá, né? Ah, então, é 46, 47, 48. Mas você faz 49 quando? É, eu tô perto aí. Junho! Ah, olha aí! Junho! É, tá chegando. Junho! É, junho, tá chegando. É 24 de junho, né? Então, vai e o craque faz aniversário em junho também. Vai mudando. É? Mas pro... É, dia de São João. Mas pra garotada de hoje, essa é o novo parâmetro. Essa é a normalidade. É a discussão sobre valores de patrocínio. Essa é a realidade. Sócio torcedor. É, e quem sabe no futuro eles não estavam falando, puta, como era legal quando tinha o estádio 97. Lembra do Domênico, do Sombra, do Benjamin, do Portuga, o Roliço, né? Vamos lembrar. O Portuga, o Roliço. Agora vamos lá. Vamos falar assim. Ah, é engraçado. Ah. Podia ser o Domênico Pirulão, Sombra, baixinho, mas eu sou o Roliço. Domênico Pirulão. Portuga, viado. Olha. Olha, não mexe nas minhas gavetas. Não mexe no que dá meu. Aí podia ser o Domênico Bingolino. Ele tem um desejo secreto pelo Domênico, mas ele nunca falou. Deixa a Domênica quieta. Deixa eu falar agora da Cato. Vou fazer uma parada técnica aqui no Estádio 97 para dar um recado importantíssimo. Bora. Jogador chinelinho tá cheio por aí. Agora, profissional que faz corpo mole para encontrar emprego novo merece cartão vermelho, não é não? Se a conta vive no departamento médico, a promoção tá sempre em impedimento e os benefícios nem entram em campo. Já passou da hora de você despertar o seu lado lutador na Cato. Faz assim, acesse cato.com.br e cadastre-se agora mesmo. A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas em todo o Brasil. Não é demais? Então tá esperando o quê, cara? Acessa lá, cato.com.br, Cato com THO, tá bom? Assine agora mesmo, os primeiros 7 dias são grátis. Vá à luta por um emprego novo. A Cato é pra quem busca mais. Valeu? Então, segue o jogo. Boa! Vamos lá com o Motinha. O Motinha não, o Marcão. Ô, Marcão. Quase igual. Marcão. E aí, Xandão? Caiu o nosso link aí. Caiu o nosso link, é verdade. Não é link, é celular. É link, pô. Marcão, nós mandamos um caminhão, bro. Marcão, então me conta aí como foi a sua aventura hoje. Você foi de busão, foi de avião? Como que você foi pra BH? Foi nada, agora eu tô chique, Xadão. Agora nós estamos indo de avião, entendeu? Então o Fernando falou que não ia liberar minha presença aqui no Mineirão. Falei que se eu tivesse que perder o dia na rally, ele não ia me liberar. Eu tive de avião. Mas o Fernando não liberou você hoje? O Fernando ia atrasar lá, né? Liberou naquelas, né? Tipo, liberou meio cedo, porque ele liberou pra eu vir de avião pra voltar amanhã cedo. Pra quem não sabe, gente, o Fernando é o mocinho do administrativo aqui da rádio. Ele que fica ele que fica regulando aqui o horário de entrada do pessoal. Mocinho do administrativo. Vai. É. Ô Marcão, como que tá aí o Mineirão? Tem muito São Paulino aí? A torcida visitante em bom número? Bastante, hein, Sombra? É, a Independente veio com 17 ônibus pra cá, mora os ônibus da Dragões também. Teve um churrasco aqui na quadra da sede da torcida Mafiazinha do Cruzeiro aí. Clima de paz aqui no Mineirão. Tranquilo, todo mundo na pampulha aí, todo mundo junto aí. Torcedores todos misturados aí, sem problema, sem confusão nenhuma. Então a tua curtição foi comer churrasco na Máfia Azul, é isso? É, mas a torcida caminhada da torcida organizada de São Paulo, a Máfia Azul do Cruzeiro, né? Que bom seria se todas fossem desse jeito, né? Mas hoje transcorre no clima de paz aqui no Xadão. Tá, você sim. Comeu a marmita aí? No... Oi, desculpa, Motinha, conta aí, entendi. Você comeu a marmita aí no Mineirão também? Comi. Não perde a tradição, quem já veio no Mineirão sabe que aqui no Mineirão perde aquelas quentinhas da marmita. É o único lugar no Brasil que perde marmita aqui no Mineirão. E mesmo depois da reforma, graças a Deus, não perdeu essa tradição aí, que a comida mineira aí, que é excelente. Não sei se eu cheguei no estádio com uma fome de 5 mendigos, mas o negócio tava show, hein? Fome de 5 mendigos. Quanto você pagou no ingresso aí, Marcão? Pro torcedor saber quanto você pagou o pacote aí. Na realidade, só a cortesia aí, entendeu? Tipo, eu consegui o ingresso aí na faixa aí. Falei que era amigo do Sombra aí, arrumado. Olha aí, velho! O Sombra tá poderoso na diretoria, rapaz! Ó, agora eu vou te perguntar, né? Falei que era amigo dele, deu uma carteirada aí, saiu arrumado. Boa! E a marmita, pagou quanto? É o QI. Tem um cachorro. Eu não entendi. Quanto você pagou a marmita aí? A marmita aqui no Mineirão é 10 conto. 10 então, conto? Tá barato. 10 conto, era 5 no Mineirão antigamente. Reais, depois da Copa, superfaturaram. Você vira a marmita, hein, mano? Eu bem. Mas, ó, pra que as pessoas possam saber, quanto que você pagou, porque possivelmente vocês vão dormir em algum lugar, vão voltar pra tomar banho, onde vocês vão ficar e quanto você pagou? É, a gente pegou um hotel aqui na Pampulha, tá aí R$150 aí a pernoite, né, no caso, que a gente vai embora amanhã cedo. É, 4,30 e R$150. E quem tá aí com você, Marcão? Tá eu, meu irmão mais novo aí, o Cabeção, e o parceiro nosso Adriano aí, que sempre vem com a gente dos jogos fora de São Paulo, e sempre vem. Tá, mas a galera aí, é a galera mais popular aí que vai com você, né? O teu irmão Maurício não fica mais com esse povo aí, né? Ah, não, a última vez que meu irmão foi no estádio lá, parece que foi o Corama lá, pelo perecedor do Mundial. Ah, é um perfeito cretino. Amanhã quem vai estar feliz lá na Vila Maria? É você ou o Galinhão, o Mano aqui? Galinhão teu fiofó. Eu com certeza vou estar, o deles aí eu não sei, mano, mas... Possivelmente, aí acho que agora ele no Paraguai vai engolir os caras de novo. Hein? Não, pra você ver como ele é um tonto, Sombra. Esse moleque é um dos maiores pé frios que eu já vi na vida. Ah, ele foi pra Porto Alegre quando o São Paulo foi jogar a final da Libertadores ali com o Inter. Tomou escovado. Ele foi outro dia pra Porto Alegre também quando o São Paulo pegou o Inter num confronto eliminatório. Perdeu também. Ó, acho que. Me fala uma vez que você saiu de São Paulo pra ver o seu time, que o São Paulo saiu vitorioso. É, final do Brasileiro de 2008. É, o último jogo foi contra o Goiás, lá em Brasília, eu fui e o São Paulo ganhou de 1-0. Goiás não vale. Aí não tem final, aí não é mata-mata. Tô falando confronto, mata-mata. Ah, mas tem outras corridas que você quer que eu faço. Vai reclamar com o Ricardo Teixeira, lá, velho. Então de mata-mata, mata-mata ele vai. Quer ver o São Paulo perder esse moleque. Mas tá a pergunta foi quando ele saiu. Mas hoje cai o tabu, hoje cai o tabu. Marcão vai ser feliz, olha, vai sair de lá feliz. É isso aí, Marcão. Se você nunca classificou São Paulo no mata-mata fora do Morumbi, hoje você vai hoje, classificar. É hoje, é hoje, velho. Placar, Marcão, pro jogo de traz hoje. Traz uma marmita. Placar, Marcão, pro jogo de hoje. Placar. Hoje eu acho que o Cruzeiro vem pra cima, aí, mas os caras não vão aguentar, não. Os caras vão ficar tristes também, 1-1, vai. É o mesmo placar de Paquerão aí. E o pessoal aí da torcida Máfia Azul, e seus parças, etc. Então, eles estão acreditando no Cruzeiro? Ah, pelo que a gente conversou com o pessoal aí, pelo menos os caras vão descer, até dá mais tempo do cara estar acreditando em qualquer coisa, né, mano? Então, tipo, mas eu acho que a esperança do torcedor é a última que morre. Ô, né? Marcão. A gente também. Ô, Marcão. A gente tá acreditando, né, mano? Sai dessa vida que a torcida boia é do Galo. O Galo hoje vai ganhar do Inter lá no Beira-Rio. Só tem Atlético Mineiro aí, meu Marcão. Você sabe disso. Ô, Marcão. Oi. E o seu Zezé é tricolor? Ele tá confiando muito no tricolor ou não? Tá confiando. Se o Corinthians hoje for eliminado... Hoje de manhã, achava que ia empatar o jogo também. E se o Corinthians, por exemplo, perde, ele chega pro teu irmão e fala, chupa... Não, meu pai é o mais brincado da família, acho que é o meu pai. Teu pai, é verdade que vocês estão com um cachorro em casa agora ou não? Oi, desculpa, não entendi, o Corinthians não latina que quer é cachorro. não entendi o que vocês falam. Vocês estão com um cachorro em casa e nem apresenta, é verdade ou não? Ai, mordeu a saroba, rapaz. Não estão com cachorro? Não, tô falando pra ele. Ah, estamos, tá. Sim. Entendi. Meu cachorro é o Thor. É o Thor? O Thor. Pô, você nem apresenta o Thor? Minha tia levou lá. Então tá bom. Um abraço pra você, Marcão. Boa sorte. Ó. E volta com essa vitória, hein, meu? Volta com a classificação, não vai. Pode hein? Ter certeza que não. Pode deixar, fica tranquilo. É nós vamos Argentina, hein, mano? Segura, vamos São Paulo. Boa, vai. Marcão! Legal, o Mano Cobra. Amanhã chega com cara de trouxa. Amanhã chega com cara de trouxa aqui na rádio. Sombra, não deu, mano. Não deu, mano. É, não sei não. Pé frio, Sombra. Pé frio. Cara, vai mudar. Isso vai mudar hoje. Olha, o Marcão, ele sempre que ele viajou, ele nunca viu o São Paulo classificar no mata-mata. Então, como assim? Uma hora cai isso aí. Já diria seu Chico. Seu Chico fala que é assim. É, a teoria do pai do Domênico é essa. Não vai ficar durando. Mas hoje pode gravar aí. 2-1 para o Cruzeiro. Opa, vamos lá. E Corinthians... 2-1 pro Cruzeiro, classifica o São Paulo. É nóis. Vou falar todos os placares. 2-1 pro Cruzeiro, classifica o São Paulo. Vou falar todos os placares. Fala aí, acho que empatam a longe. Vamos lá. Vai, Portuga Diná, vai. Atlético Mineiro vence... Quem ganha aí, o Cruzeiro? Cruzeiro 2-1. O Atlético Mineiro vence o Inter por 2-0. 2-0? 2-0 pro Galo. Então passa, pai. O Corinthians vence o Guarani do Paraguai por 4-1 e vira 3-0. Nossa, vira 3-0. Meu placar, 4-1. Vira 3-0. 4-1? Aí classifica o Corinthians. 4-1 e vira 3-0. Demais. Não tem nada de óbvio. Mais um? Tem. Amanhã também. Pouco e River. Não, hoje, amanhã você fala outro. É. Amanhã. Não, Santos e Maringá. Vai. Santos e Maringá. Santos 4-1. Aí é mais. Só uma informação sobre o que a gente não falou. Ontem, o confronto de Atlético Mineiro e Inter se resolveu. O time do Santa Fezes ganhou do nosso bravo 2-1. Do Estudiantes. Classificou, então, classificou Santa Fezes. É isso mesmo. Estádio 97 de Energia 97 tem um oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão. Perfect! Também Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Pô, mas com essa 7,5 o jogo de São Paulo? 7,5. Daqui a 10 minutos? Tem gol! Daqui a 10 minutos começa? É. Que coisa, hein? Olha o Mota Bravo lá fora. Cato, Mota são mais tá de 7... Mota Bravo lá fora. Olha lá, xingando você. Ó. Daqui a 10 minutos, Motinha, vai começar, Mota! Vai começar, Mota! Daqui a pouquinho, cara, é isso aí. Cato! São mais de 700 contratados por dia pela Cato. Tá esperando o quê? Desperte o seu lado lutador em cato.com.br. Assine já. Vamos trazer mensagens aqui, ó. Thiago Brandão. Ah, esse aqui foi, falou do ônibus ouvindo o Estádio 97. Obrigado. O Marcelo Quaresma. Para medir quem é melhor, basta olhar quem era o segundo melhor da época em que o jogador atuou. Pelé é melhor... E nem tinha segundo, ninguém discutia se alguém poderia ser páreo para ele. Messi é melhor de sua época, porém com rivais à altura, como Cristiano Ronaldo, por exemplo. Sim. Nem preciso falar dos títulos. Então ele concorda comigo. Não foi o que ele quis dizer. Concordou comigo. Ou seja, no Pelé, na época do Pelé, o Pelé era soberano, tá certo? O Pelé era unanimidade. Não, ele era do Santos. Aí que tá, mas hoje... Mas fugiu o Messi, Paulo, hein? Fugiu o Messi é tão genial quanto o Pelé... Assim como o Cristiano Ronaldo também é tão genial quanto o Pelé. Mano, e eles mano, concorrem. Mano, quando o Pelé jogava, jogava Tostão, jogava Rivelino, jogava Ademir da Guia. Jogava. Jogava... Porra, cara, para. Não dá pra discutir. O Pelé, que eu não vi, RG, eu não vi. Mas, ó, eu não vi o Pelé, mas o Pelé foi muito superior ao Marcelinho Carioca, por exemplo. Você não viu? Ah, não, aí não, aí não. Como é que foi falar de novo? Você não viu? Aí eu vou te obrigar a te agredir. Eu vou responder. Você não viu, mas eu entendo, percebo e sinto que você é um cara alfabetizado. Nossa! Não, mas que tem a ver uma coisa com a outra? Estranho, Noninho. Se instrui, vai buscar informação. Mas peraí, eu não fico me baseando na opinião dos outros. Mas não é opinião dos outros. Não é possível que você não veja hoje um cara que parou de jogar bola há quase 50 anos. E seja, mas o gol mais bonito, e seja RG, do Pelé, que é em termos de futebol. O gol mais bonito da vida do Pelé, da carreira brilhante dele, foi feito no computador, Sombra. No computador. Que computador? Mas é verdade, fizeram lá. Por que o Guardiola, que é o maior técnico do mundo, ontem deu a declaração dizendo que pra ele o Messi é melhor. Mas o Guardiola viu o Pelé? Não sei. Então, a declaração pode pegar aí no computador. Quantos anos tem o Guardiola? O Guardiola não viu o Pelé. Ah, então, mas ele pode dizer. Então, o final do Guardiola aí. O Guardiola, não o Zé Mané. Eu vou te fazer. O Guardiola, não o Mané. Mas o Guardiola foi técnico do Messi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês vão falar que o Messi é ruim? Não. Pô, pelo amor de Deus. Quem que tá falando aqui que o Messi é ruim? O Guardiola tem a sua opinião. Eu vou te perguntar: o que que determina uma pessoa ser melhor que a outra na mesma função em que ela faz? O que que determina? Seus feitos. Não, título acho que não conta tanto. O Rivelino nunca ganhou título no Corinthians e foi o melhor jogador do Corinthians. O que determina? Pra mim, um jogador de futebol, sua habilidade técnica, tá? Os gols, que a facilidade de fazer gols, tá certo? O que mais? Os títulos são complementos. Os títulos são complementos. Tá bom, então você pega todos esses três itens que você colocou, coloca de um lado o Messi, coloca do outro o Pelé e faz a conta. Pra mim, o Pelé é mais completo. Pra mim, vendo, olha, lembrando do Pelé por tape, o Pelé me parece um jogador de mais recursos, de repertório maior. Foi completo. Pra mim, o Pelé é um jogador de repertório maior. O Messi, craque demais. Messi não sabe cabecear. Mas o Messi, por exemplo, eu acho que ele é muito bom num determinado estilo de jogo. o Pelé, eu acho que ele era, tinha um repertório maior. Estranho pra você, como é um jogador que você já viu? 46 anos, você é da minha faixa etária, você não viu o Pelé jogar. Não, Pelé não. Maradona, gostei muito. Acho que o Messi hoje é acima dele. Concordo. Você acha que o Messi é mais que o Maradona? Sim. Messi é melhor. Então eu já penso diferente, acho que o Maradona também tem um repertório maior que o Messi. Eu acho que não dá pra comparar ainda. O Carçugão viu mais que todos nós. Mas eu respeito a tua opinião, porque sim, o Messi claro. É um craque, não é? A diferença é que o Messi jogou sempre acompanhado de grandes jogadores e o Maradona, principalmente na seleção da Argentina. Mas o Portugal... Uma parte no Napoli jogou sozinho. Eu não sou contra, eu não sou contra as pessoas aí colocarem o Pelé como number one. Pode ser, Sombra, que tenha sido. Mas eu só acho absurdo, o pessoal. Ah, não cabe comparação com o Pelé. Ah, vai falar do Maradona? Não, não pode comparar o Maradona com o Pelé. Como não pode, gente? Como não pode? O futebol é um negócio tão... Como posso dizer? Não, mas é verdade, Portugal. Nascem jogadores brilhantes a cada temporada, Sombra. A cada dia tá nascendo um craque aí. Por mais cara de esponte ou não. Mas, por exemplo, ó. O Maradona mesmo, ele falou o Garrincha, tá certo? Assim como ele citou o Rivelino, falou que o Rivelino, na opinião dele, foi melhor que o Pelé, as pessoas colocam o Maradona como um drogado. Fala, Maradona só fala isso porque ele vive louco. Não é isso, gente. Mas, por exemplo, o Garrincha, o RG, apesar de eu também não ter visto, mas falam muito do cara. Já vi brasileiro falando que o Garrincha, pra assim como aquele pessoas, maluco lá, foi mais que Pelé. O Frederich também. Todo mundo fala, o Frederich jogou muito. Não, mas esse de fato foi mesmo. Então, mas aí... Isso aí não mas tem cara, esse mas foi. É verdade. Mas Frederich... Não, mano, você não sério. As pessoas mais antigas... Não, mas ó, as pessoas mais antigas falam, tá certo, do Frederich. Olha, que... Não, mas é verdade. As pessoas mais antigas aí falam do Frederich, tá certo? Porque naquela época que o Frederich jogava, RG, se a notícia na época do Pelé já não era tão dinâmica como é hoje, imagina na época do Frederich. Tá certo? Então eu só sou contra esse rótulo. Ah, o Pelé tem que estar no pedestal. Cláudio... A discussão é do segundo pra baixo, não acho. Cláudio Carçudo, Cláudio Carçudo. Exatamente. Sua opinião. Estou ouvindo claramente a opinião de vocês. Obviamente vi os dois, vi Pelé quando eu tinha mais ou menos uns 40 anos e hoje vejo o Messi. Eu analiso os dois tecnicamente, como diz o Portuga, pelos feitos também, mas em minha opinião, quem jogou mais do que todos esses foi Altemir Caracciolo. Quem? Altemir Caracciolo, que jogou no Bari de 32. Onde? No Bari, no grande time de Bari de Caracciolo, de Grampolo. Ele e o Fiolo todos jogavam no ataque. Jogou ele com era, nome, era o nome do Caracciolo. Não me peça para repetir, mas vamos de novo. Caracciolo, Grampolo e Esampolo, que jogaram todos juntos no ataque. Ele era filho de uma manauara com um italiano de Vatola, jogou muito futebol. Sensacional, Carçudo. E na época do Bari de Caracciolo... E Grampolo e Manolo. Grampolo, quem era a sua grande companheira? Na época ainda não tinha nascido, eu acho. E na atualidade, vendo jogos do Barça... Agora quero ver. Claramente, eu queria agradecer ao Gilbertolo, meu amigo, que foi o meu Tinder. Que agitou. Foi o meu Tinder humano que agitou. Deu uma agitada lá? Exato. Provocou um encontro? Provocou um encontro. Hoje eu vivo em êxtase. E alegria e ousadia. Mas cuidado, viu? Ter filho ciumento, viu? Não admite isso. Mas eu faço carinho nele e ele acaba gostando. Inclusive, mandar um abraço aqui também, ó. Beijo. Tá ouvindo a gente aqui, ó. Edinho, concordo com você, mano. Olha aqui. Tem mensagens, mano. Olha aqui. Filho do cara falando. O Pedro Campos. Filho do cara. Mas eu vou dizendo igual pra você. Respeita, seu Edinho. Uma coisa é uma coisa, quando eu digo RG, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é outra coisa. Isso já diria o boneco Avaloninho. Nós jamais podemos... Eu acho que as pessoas não podem jamais esquecer o passado. Né? Ninguém tá esquecendo. Não terminei. Ah, tá. Pensei que você tava apedrejando o Domênico, tá quieto. A gente não pode. Eu ouvi o que você falou, seu escroto. Tá vendo esse lixo? Eu ouvi o que você falou, escroto, e vazou. Tá bem? Você é tão escroto que vazou. Não vazou, não. Vazou sim. Vazou sim. Parecendo fralda de quem não sabe colocar, velho. Maldito do mundo. Mas precisa também. As pessoas precisam parar de achar também que tudo que é de hoje não pode ser melhor ou igual ao que foi do passado. O saudosismo é ridículo, cara. Você falar que o Messi está no mesmo nível do Pelé, talvez, não significa que você está falando que o Pelé é uma ofensa, né, velho? Não é uma ofensa e você não está falando que o Pelé é uma porcaria. Comparando agora, com o Messi, as coisas, né? Parece que tudo que é feito hoje não vale. Você vai falar hoje, não, mas é marketing, é mídia social, é televisão, é 3D. Mas qual o problema? Pô, gente, nós estamos vendo a história acontecer. Daqui 20, 30 anos, nós vamos falar que nós vimos o Messi jogar, gente. Essa geração que tá vendo aí vai falar do Messi como as anteriores a nós. falava do Pelé. O azar do Pelé, qual na verdade. Problema, se é que é um azar, é que ele não teve o YouTube, né? Bom, mas qual o problema de você falar, olha, será que o Messi... Gente, então, é esse meu questionamento. É... Qual posso, o problema? Porque o cara sincero, é argentino? Porque... Mano, não tem isso. Nada do que é de hoje pode ser melhor igual do Bandeira. Ano passado. Se o Messi tivesse ganho a Copa aqui, a análise era outra. O que o Messi faz... Eu quando fui... Vou contar um negócio. Quando eu fui lá ver aquela final Barcelona e Manchester, na época eu tava no lance, eu escrevi uma coluna do lance que eu fui... Os mais velhos me xingaram pra caceta que eu escrevi. Eu falei, eu não vi mas o foi Santos de graça do Pelé jogar. Foi no Vasco? Não, no Vasco. Fui. Eu não vi o Santos jogar do Pelé, mas eu vi aquele Barcelona do Messi. É o maior time que eu vi jogar na vida, gente. Sombra, o Barcelona revolucionou a arte de jogar futebol. E esse Messi é um monstro. Ele, se o Pelé não é desse planeta, o Messi também não é, gente. Claro. Então, diga, Domênico. Não, aí que tá. Até podem achar o Pelé melhor que o Messi, mas que cada comparação é uma opinião. É a minha opinião. Eu acho que não tem como você comparar um Pelé com alguém de hoje. Não tem como comparar alguém que jogou em 90 com alguém que jogou hoje. Não dá pra comparar. Era o talento é outro. Não, é talento outro. Mas é outro estilo. Talento não tem época. Eram outras agremiações, outros adversários. Era um futebol diferente do que é jogado hoje. Então, é não, dá pra, então não dá pra considerar o Senna o maior? Lógico que não. Ô Sombra, ele foi então, mas não dá pra comparar aí que tá. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. E quem disse aqui que eu falei que o Fangio é melhor ou não? Você tá usando uma comparação. Você sempre defendeu o Fangio. Então vamos lá. Na minha opinião, eu gostei porque eu vi o Ayrton Senna correndo em Fórmula 1. E na época que o Ayrton Senna corria, ele foi o melhor e ponto final. Na minha opinião. A opinião de outros pode achar que foi outro. Agora, você comparar, por exemplo, pega aí qualquer pelo. Vai lá, já que estamos falando de Fórmula 1, né? Que nem faziam com o Schumacher e o Senna. Pois não, mas o Schumacher e o Senna ainda correram no finalzinho antes do Senna morrer, ainda estavam correndo. Mas não, e mesmo assim não dá pra comparar, porque o Michael Schumacher estava começando a carreira dele e o Ayrton Senna já estava correndo há muitos anos. Não, já era tricampeão do mundo. Já estava pra acabar. Não é que tava terminando. Ele tinha acho que muito tempo pra correr ainda, Portugal. Ele morreu com quanto? 34? O Senna podia correr mais umas 3 temporadas. Mas o Prost correu muito mais. O Prost foi campeão com quase 40 anos. O Schumacher ganhou com o Benetton. O Schumacher ganhou com o Benetton. Não dá pra comparar isso que eu tô falando. Em cima disso que você falou do Senna. Então, mais dá pra comparar? Ok. Não dá pra comparar. O que você pode comparar é o que o cara fez com o carro. Você não pode comparar? Então tá bom. Então o que o Messi faz hoje... Ele é um absurdo. Então tá bom, eu não vou comparar. E não dá pra comparar também. O que o Messi faz hoje... O Messi com o Maradona, não dá. O que o Messi faz hoje, o Pelé fazia 40 anos atrás. Claro, dentro das circunstâncias. Não tô comparando. O Messi é sensacional. O Pelé fazia o que o Pelé fazia, o Messi faz hoje. Bom, olha... E o Messi também faria 50 anos. São 7h31... E o Pelé também faria. Talento é talento. Porque talento não tem época. Olha, são 7h31, o Estádio 97 tem oferecimento do consórcio Honda. Chegou a sua vez de ter uma moto Honda. Você ouvinte que ligar e falar o slogan da Honda, ganha um boné exclusivo. Também Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Perfect Brasil, seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. Agora nós vamos ao momento sem parar do Estádio 97, o momento que tem 3 ouvintes na sequência. Vai assistir seu time e precisa de um táxi? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Tem gol! Opa, tem gol! Bluff! Ah, a doma de Pretzel agora, hein? Pretzel, é? Bluff! Aí eu não. Alô! Alô! Quem fala? Começou. Tudo bem, Domenico? Tem gol? Como assim, começou? Começou o jogo, sabe? Ah, ele sai do programa. É inacreditável. Assim, o Mó tá bravo, tá bravo. Agora ele vai fazer o tipinho dele, que ele vai fumar um cigarro. Qual, Qual que é o tipinho? Tipinho. Ah, aquele jeitinho. Ô, meu velho, manda o nome completo. Alô, Dudu? Nome completo. Ô, é Thiago Felipe Mantovani. Mantovani. Thiago Felipe, nome de zagueiro do Flamengo. Quantos anos você tem, o cara, Thiago? Do Ilha da... O Ilha 29, da... Dodô. Ilha da Fantasia era... Ah, não, é Montalbán. Ricardo, né? Ricardo Montalbán, que morreu. RG. Pereceu. Oi, oi. 2.9. Ah, eu tô vendo o jogo do Peixe, depois eu Thiago notícias pra vocês, viu? Ah, sensacional. Salvou. Se bater, eu vou tirar do jogo, hein? Tá bom. Para. Dança do Thiago. Se bater, ele tira do jogo, RG. É melhor você... Calma aí. Ô, velho, e qual que é o bairro? Eu moro em Alphaville, Dodô. Ah, Alphaville, aí, ó. Alphaville é nós, eu moro em Alphaville Chique. Zero. Boa, legal, tudo pertinho aqui, né? Não, não é tudo pertinho, não. Alphaville 11 é longe pra caramba. Aí o 15. Ah, mais ou menos, é uns 10 quilômetros. Alphaville é igual sexta-feira 13, pô, tem um monte. Vocês não viram o 97. Chique, bairro chique. Tá bom, velho, e o time? Todo poderoso Timão. Ah, Coringão, mano, Coringão. Você deve estar chegou o dinheiro. Planejando roubar o Alphaville, né? Alphaville, velho, só da Corinthians, mano. Tem um caminhão da Corinthians. Fala aí, mano. Só o que você tá falando. Você tá louco. O Roberto chegou agora na arena com um monte de saco branco com um cifrão lá, velho. Tá maluco. Chegou o dinheiro da galera lá, hein, mano. É, vai nessa. Caminhão tá lá no vestiário. Já era. Já era, tudo nosso. O carro teve um ouvinte que falou que não é. Eu vi uma perseguição aqui hoje. Falei 40%. Teve um carro de polícia aqui. Aí você vai vendo o corintiano roubando, meu. O Corinthians, ele teve aprovado um pré... Contrato. Não, não, um pré-financiamento, aí o pré-empréstimo de 40% do valor aí que o Corinthians reivindicou de 40 milhões. Mas isso já dá pra quitar aí os jogadores que estão com os direitos de imagem atrasados. Isso é muito bonito, até interessante pra alguns, mas eu gostaria de ouvir o teu palpite. Eu falei o meu aqui. Falei, 4-1 Corinthians. 4-1 Corinthians. Não, não, porque o mano 4 fala. Mano fala mesmo, pode errar, mas fala. Porque o negócio é o seguinte, ô amigo, não sei se você concorda comigo ou não, mas até o próprio cara que vai torcer contra o Corinthians hoje é torcer a favor do contrabando, da ilegalidade. Por dessas que coisas. Isso? Que é isso? Como que é? Pra não falar outras coisas a respeito do Paraguai, velho, uísque falso, essas coisas. Contrabando de cigarro. Aqui o país é bom pra caramba. Arma entrando em carreta, armas ilegais, o negócio é assim, velho. Aqui é tudo de bom. É, mas é verdade, velho. Ó, pelo bem do futebol, todo brasileiro deveria torcer pro Corinthians hoje. Isso é fato. Ah, Maria. Ô, amigo. Sou mais argentino que nunca. A Conmebol tá louca pra encomendar a saída do Corinthians da Libertadores. Ela puniu o Sheik aí com 3 partidas. Ele já cumpriu uma. Ele fica fora dessa e possivelmente da próxima. E foi a Conmebol que jogou lá na defesa do Guarani. Também. Que defendeu aquele fã. Minou o Corinthians. Mano, foi a Conmebol que atrasou o voo do Guarani pra ajudar vocês também, né? Imagina, é que os caras queriam ficar. Isso aí você não fala, né? Colocaram um puta juiz legal pra apitar o Henrique Ossos. É um puta caseiro. Tem que ser mesmo. Me digo mais, se a coisa estiver complicada, que sacrifiquem aí um gato jogando no gerador lá, apaga a luz, tá certo? E dá uma geladeira, na verdade. É a favor da coisa errada. A coisa errada é a Libertadores, mano. É Libertadores. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu falar aí. Fala. O rádio tem 2 canais. Um fala e o outro escuta. Então ouve agora direitinho. Toma um cartão amarelo pra você. Amarelo? Amarelo? Ô, amigão, eu não sei se você concorda comigo. Pode até parecer absurdo e ilegal isso que eu tô falando, mas Libertadores é assim. Bom, o corintiano que concorda com você não é cúmplice. Não, cúmplice não. É a verdade. O negócio é o seguinte, amigão. É, infelizmente, os times brasileiros, eles são tratados como imbecis na Libertadores, porque o brasileiro é muito certinho. O time brasileiro vai jogar aí pra fora, no Uruguai, no Chile, na Argentina, no Equador, em qualquer lugar, tem que ficar aquela barreira de policiais aí protegendo os jogadores ali pro cara não tomar um rádio na orelha, um chinelo, uma garrafa de uísque como jogaram no D'Alessandro lá no jogo do Inter, quando o Inter foi jogar fora do Brasil. E o brasileiro é aquele cara todo cordial, todo bobinho, todo idiota, apanha dentro de campo e dá outra face. Desculpa, eu acho que o brasileiro, ele só não tem mais Libertadores justamente por esse comportamento aí banana que os times têm. Meio bunda mole, tá, né? Tá certo? Bunda mole. É aquele bunda moleque mole. Que você entra na primeira carteira na sala e toma uma bica na mochila. Infelizmente, todos os clubes brasileiros, eles são assim. Os clubes brasileiros, eles precisam ser mais malandros pra poder jogar na Libertadores. Você não concorda comigo, amigão? Oh, eu concordo, ó. O Portuga que gosta de ver jogo do Boca Juniors aí, o último jogo nem parecia um UFC, nem parecia. MMA, velho. MMA. E aí, vai o Corinthians, vai o São Paulo mesmo, vai jogar, os caras seguem em escala árbitro, que nem brasileiro é, começa por aí, que a nossa federação aqui é conivente com isso. Mas peraí, aí é pedido no clube, hein? Aí eu vou discordar de você, tudo que você falou você tem razão. Mas quem pediu pra colocar juiz de fora do país foram os clubes. Eu vou dizer uma coisa, errados os clubes também. Então foram eu vou te falar, eu ouvi esse papo agora, me deu deprê de novo. Meu mas Deus, você tá ficando deprê com tudo. Eu devo estar depressivo. Ai, ai, olha nossa. Só, presta atenção. Dá um abraço aqui. Presta atenção. Foi um morcego. Foi um morcego da garagem. O mano comemora a aprovação de pré-contrato de empréstimo bancário. Eu comemoro a felicidade dos jogadores do meu time. Nós estamos aqui falando de Boca e River, que foi tudo menos jogo de futebol. Uma coisa bizarra. Mas é nossa cultura, velho. Da cultura cretina. Cultura sul-americana é isso aí, velho. Eu assisti o jogo. Mas que é assim, a gente não gosta. Infelizmente, a gente tem que agir de acordo com a maré, velho. Não, tem que agir de acordo com a maré. Olha só. Comemora a aprovação de pré-contrato de empréstimo. fala que Boca e River foi um jogão. Boca e River foi um lixo. Que... Não, eu não falei que foi jogão, eu falei que foi um UFC. Então, um lixo, então, um lixo. Jogo, né? UFC é, foi então. Futebol outro. Aquele Theo Gutierrez, meu, quase matou. Voadora, cara. Cara. Só tem porrada, só tem polêmica. Aí a gente discute que não, tem que vir um árbitro daqui, árbitro de lá, árbitro daqui, árbitro de lá. Ah, não, tem que entrar malandro porque... Uma pô, Boca tem 6 Libertadores, aí a gente pega uma Champions League e não tem nada disso aí. Os caras entram pra jogar futebol. É que o europeu é meio tonto também. Os caras entram pra jogar futebol. Não tem extra-campo. Não tem arbitragem polêmica. Não tem entrada desleal se tem é vermelho. Os caras não ficam falando, você vê que legal? O cara deu uma cotovelada, porque o cara é malandro. Não, comemora que fez gol, que deu. Pô, cara, tá tudo errado. É depois que você reclama o futebol brasileiro essa porcaria. Você apoia para, isso, mano. Para, não adianta querer comparar o futebol sul-americano com o futebol europeu, comparando. Porque jamais chegaremos ao nível técnico dos por caras. Por isso que nós somos esse lixo aqui não no Brasil. Não, não é esse lixo, não. O negócio é o seguinte, não, é a Europa. Maravilha, é o filho. Continente mais rico do planeta, tá certo? Então não dá pra comparar, temos que jogar igual futebol europeu. Futebol. Cada continente é um continente, não. Cada continente tem sua cultura. Futebol com dinheiro. Futebol jogado dentro de campo não tem a ver com dinheiro. Alemanha, Grã-Bretanha. Vocês comemoram a porrada, cartão vermelho com os vá. Aqui é América do Sul, mano. Aqui é Roots, velho. É quinto mundo. Larga de ser fresquinho. Vai morar lá então. É uma cultura besta. Que cultura besta? É uma cultura besta, mas é a questão cultural que aí a gente, infelizmente, se fosse lá fora, por exemplo, eles deixam extra-campo para os dirigentes definirem. Agora, o problema aqui é que. Você vê, o pessoal faz o que quer na Comebol, a gente fala isso porque realmente até outro dia estava falando por mais de vocês e é em relação a isso. O pessoal vai lá e os times brasileiros realmente são prejudicados em relação aos outros times sul-americanos, entendeu? Mas assim, seria quem tem que definir isso, são os dirigentes e o torcedor, na verdade, tinha que discutir o que está acontecendo dentro de campo, entendeu? Thiago, aí sim. Thiago, perfeito, cara. Ó, seu palpite para hoje, Corinthians e Guarani. Hoje, 4x0, Timão. Boa. Tranquilo. Do vem, vira tá dois no primeiro com dois no segundo. Então tá bom. Sem problema nenhum. E ó, o velho. Ó, Messi e Pelé não se discute porque são épocas diferentes. Mas o cara é gigantescamente fantástico, esse Messi. Nossa, não tem nem o que falar. Ah, né? É um monstro, lógico. RG saudoso. Thiago, um abraço pra você. Boa noite. Obrigado pela audiência. RG saudoso. Valeu, Sombra. Grande abraço pra todos aí. Ótimo programa de vocês. Prazer falar com você. Valeu. Com linguiça. Essa sequência sem parar, três ouvintes na sequência, com o aplicativo Sem Parar Táxi, você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade, sem parar em todo lugar, até no táxi. Lá em Cruzeiro, por enquanto, pressão total do Cruzeiro, São Paulo rifando bola. Um escanteio atrás do outro. Quanto que tá a rifa? Ah, não sei, acho que R$7,90. E o peixe acaba de meter uma na trave. Mas por que não é R$8? A trave não vale. É, R$7,90 é mais chamativo, né? O número mais baixo. Alô? Opa. Alô? Quem fala? Quem fala? Alexandre. Alexandre do quê? Alexandre Louro Pires. Louro, minha maritaca. Vou baixar o rádio aqui que eu tô com eco de vocês. Vamos lá. Isso, tá eco. E Alexandre... O quê? Alexandre Louro Pires. Quantos anos, Alexandre? 37. RG 3.7 hoje. É, só não vai dar uma de papagaio, hein, velho? Como assim, RG? Louro, papagaio. É louro. Ah, sensacional. Grande Louro José. É, Louro José. É. Lembra do Pires que jogou no Palmeiras? Lembro do Pires. Aqui na rádio nós temos o Grisalho José. É, também. Essa aí era... essa também. Era esperada durante anos, né? Essa, porra, essa mais RG. Do que nunca. Ah, mais do que mais nunca, bicho. Nunca. Sabe e faz ao vivo. Bicho. É, mais do que nunca. Hoje teremos os eliminados. Ei, bicho. Não é? É verdade. Ô, velho, aí, qual que é o bairro? Ó, aqui é Vila Romana. Vila Romana é nóis, perto da Lapa. É bom aí. É fácil. É Lapa. É, e qual time? Coringão. Ah, Coringão, mano, daqui a pouco tem, velho. Pegou o caminhão aí, Jonas. Vamos jogar com raça e com coração. É o time do povo, é o Coringão. É isso aí, chupa todo mundo que tá torcendo contra. Ô, amigão, vamos ganhar de quanto hoje? Cara, eu acho que a gente vai fazer aquele 3x0 clássico, que é pra segurar e passar de fase. Puta, mas 3x0 é complicado, hein? Vai que os negros fazem umzinho no final. Não, não vai fazer, não. Vai gorar o Katsu, rapaz, tá louco? 3x0 não é tranquilo. tranquilo, não, cara. É 3x0. Não, não, não é questão de ser tranquilo, é questão de ser um placar clássico, é um placar que a gente precisa. Acho que a gente não toma gol do Guarani em casa. Nossa. E essa é a expectativa, né? É, eu sei que estatística não entra em campo. Mas, por exemplo, lógico, tem prós e contras, né? Sim. O Guarani fez gol em todos os jogos. E o Corinthians também, na arena, o Corinthians sempre marcou mais de 2. É, mas se você observar, o Corinthians dificilmente toma gol. Mano, só essa última fase aí do Felipe. Ô, Mano Norberto. Hoje o Santander vai colocar o Corinthians na caixa. Pro inferno. Ó, vó Olímpia, você vai assistir o jogo hoje dos meninos, hein? Ah, eu vou, né? É, assistir com os corintianos aí, tem que fazer o quê, né? É, você tem... Vai fazer família... tricô, vai fazer alguma coisa útil da tua vida. Tem, vai pro inferno. A namorada do meu netinho é corintiana, com os pais e tudo, viu? Mas tá bom, sou gente do bem, né? Ó, amigão. O meu bairro aqui tem muito dessas vó aí, que é um bairro de palmeirense. É. E então tem essa tiazinha doida aí na rua. Que ferrar, vai, olha o respeito. Que grita pra falar... Fala besteira ao vivo e a cor. Ah, besteira cara, é você cara, que fala alegria. Que é bando de louco. Ó, quase gol do Michel Bastos, hein? Ô, amigão. Fala. O Tite, ele vai acabar optando hoje pelo Malcom aí no lugar do Mendoza aí pra suprir a ausência do Sheik. E aí, você acha que é a melhor opção mesmo? Entrar ali com o Malcom lá na frente pra jogar do lado do Guerreiro? É, mano, a gente tem o Malcom, tem o Luciano. Não brinca. O Luciano não tá no banco? Não, mas nem brinca. Então, não, tô falando das opções que a gente tem. Malcom, Luciano, tem o Colômbia que não pode, o Sheik não pode. Mas tem o Romero, então, mano, o herói do último jogo. Ah, Romero, pelo amor de Deus, velho, não sei o que ele tá fazendo aqui ainda. Ah, ele fez o gol da vitória contra o Cruzeiro, mano. Vamos dar a voz de confiança pro moleque. Pô, mas tá aí há um ano, não é questão de dar a voz de confiança. Eu acho que Corinthians não tem que dar a voz de confiança pra ninguém. Quem tem que jogar no Corinthians tem que provar e passar o carro, mano, não tem essa. Time grande é assim, eu tô falando mesmo, mas é evidente que time grande é assim. Mas ele fez o gol contra o Cruzeiro. Se o cara tivesse experiência, mano, fosse um contrato de 3 meses de experiência, você aprovaria ele? Quem, hoje? O Romero? Não, pela bola que ele jogou, não. Então, ponto. Eu não vou assumir um risco desse. Mas já tem o contrato, ele tá lá, amigão, ele tem que prestigiar, tem que apoiar o cara, fazer o quê? Eu prestigio, tomara que ele faça 5, mas eu não acredito nele, não como ferramenta de trabalho. Acho que o Malcom é muito melhor que ele. E o Luciano, pra entrar no segundo tempo, também sempre deixo dele, né? Sim. Ô, mano, mas só queria dizer também pra galera toda, tô pra caramba feliz aqui, porque eu sou ouvinte da Energia, quando a Energia tocava rock ainda, nos tempos antigos, e depois que ela competia com aquela outra de rock que tinha um Omega menor que o da 97. E aí o que me segurou na 97, depois que ela começou a tocar um pouco mais de pop, um pouco mais de... foi justamente o estágio que eu comecei, e você ainda não era... nem participante, como já é reconhecido, né? Você tem ideia, sou tão fã de vocês e nunca consegui ligar, que eu tô aqui com meu filho em casa, né? A gente acabou de ligar a TV aqui pra ver os Bambi tomar um couro aqui. Dá uma ligada na cara do técnico lá, do assistente lá, pra ver como é que ele não tá tremendo. E foi muito bacana que o estádio me deixou fã da Energia e depois muito de você. Então, muito bacana esse momento, viu? Pô, muito beleza, legal, meu. Obrigado, obrigado. Prestígio, viu? E qual o nome do filhão aí? O Matheus, manda um abraço aqui. Cara. Quantos anos ele tem? O Matheus. Tem 11. Um abraço pro Matheus aí. Também. Então, beleza. Legal, cara. Falou. Ó, bacana mesmo. Então, olha, um abraço pra você, obrigado pela audiência e por continuar sempre ouvindo a Energia, tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta. Mano, você acha que essa falta de grana fez ou não fez? Na primeira parte do programa vocês falaram sobre isso. Fez ou não fez diferença pro time ter essa caída? Olha, pra falar a verdade, eu não acho que esse possa ser o fator principal pela queda de rendimento, mas eu acho que isso daí influencia sim. Eu acho que tem, cara, porque tem alguns assuntos aí que eu sei que aconteceram e... Eles tangem ali não só os jogadores, mas sim aos demais. Você observa que no início do ano teve a demissão de alguns componentes da equipe. E, posteriormente, alguns outros ficaram com uma defasagem financeira muito grande. Uhum. O que ocasionou até falta de pagamento de coisas graves. E os jogadores veem nessa situação a obrigação também de ajudá-los. Sim. Então a coisa se estende, não é só o jogador, o bolso do jogador, mas sim de todo o conjunto, né? Concordo. Mas enfim, vamos lá. Negócio valeu, é torcer hoje. Quanto você obrigado, falou que vai galera. Ser hoje o jogo, Corinthians e Guarani? 3x0, clássico 3x0. Tá certo, tá? É isso aí então, amanhã é nóis, vamos aloprar todo mundo. Falou, obrigadão. Um abraço pra todo mundo, cara, aí, que gosta de todo mundo, não vou falar individualmente. Valeu, amigão. Obrigado aí pelo prestígio. Valeu, parabéns. Esse é o Momento Sem Parar do Estádio 97, três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Tá gostando do programa, estranho? Perfeito, adorando. Tá bom? Era isso que você já tinha sido estranho no Ninho ainda? Não, não? Nunca tinha. Primeira vez? Primeira vez. O Jorge Carmelo tá te dando atenção? Delícia, todo mundo aqui. Né? O Motinha, tô saindo fora porque ele vem assim, meio... Tô ele fora tá dele. Agora, hein? Não, e o Mota, em função do jogo, ele tá meio menstruado hoje. Então, hoje não é o dia. Tá perigoso. Ouvinte, você não canta, não, né? Vai ser que, olha, é que é o karaokê, né, Sombra? Pra ele cantar com a gente. Pelo amor de Deus, fala, Carmelo. Não, ele vai estar no resort, não vai? Aí vai ter o karaokê do Jorge Carmelo. Ele cantar, vão ter vários prêmios legais, viu? Não, com essa vozinha. Escova de dente. Tô fora. Paliteiro. Eu sei que a gente vai pro terceiro ouvinte, da sequência sem parar, cara, mas é uma notícia. Olha que bizarro isso aqui. Eu tava lendo hoje de manhã. O ministro da Defesa da Coreia do Norte foi condenado à morte. Eu vi, cara. E executado. Sabe por quê? Porque ele dormiu numa cerimônia. É. E detalhe, ele foi condenado a ser fuzilado com artilharia antiaérea. Ah, mas tá louco, certo, véio. Tem que fazer isso mesmo. O cara é o ministro da Defesa e dorme, velho. Com uma artilharia. Tá mais que certo. Com um míssil antiaéreo. Mas tá certo. Pode falar. Isso é uma cretinice. Isso é uma coisa. Ele é ministro da Defesa. Se ele dorme numa reunião, imagina na frente do radar. Gente, é bizarro, é bizarro. Mas tem que fazer isso mesmo. Não. Aqui o presidente deixa roubar. Não é defender a morte, gente. Ele tem um cargo, tá certo? Sombra, imagina. É igual o vigilante de uma empresa. O vigilante que dorme, tá certo, durante a noite. Ele não tá vigiando. Não, manda embora, não. O ministro da defesa da... Mas pera aí, o ministro da defesa da Coreia do Norte. Coreia do Norte não tem boi não, tio. Alô. Até a bomba nuclear. O mundo é feito de imbecis. Alô. Cada alô, vez quem mais, fala? Cada vez Rodrigo. Os imbecis tomam conta em tudo que é lugar. Beleza, Dudu. Tudo. Mas tá revoltado, hein? Ai, meu não, Deus. Não, legal. Você vai defender o cara, matar o cara porque o cara dormiu. Rodrigo do que, Rodrigo? Rodrigo Ricardo. Rodrigo Ricardo, só isso? Rodrigo Ricardo. Nome de zagueiro do Fluminense, cara. Revelação aí. E quantos anos, Rodrigo? 3.5. É, EG, 3.5 hoje. Eu sei que você tá nervoso com o jogo, mas e aí? É, deve ter muito dinheiro, viu, Domênico? Muito dinheiro? Esse cara aí. Como assim, EG? É, senão a gente se chamaria Pobre Ricardo, não Ricardo. Ah, sensacional! É, parei. Continua. Tricolor começou a pressionar o Cruzeiro. Saiu do sufoco. Quase que, quase que o Fábio faz um frango, meu. Faz um frango, não? Faz ou toma? Ô, Sombra, quanto você acha que vai ser o jogo? 1-1. Eu concordo, também acho que o Cruzeiro ganha. É 1-1, seu louco! Concordo exatamente. Você viu eu fazendo isso com o Galvão? Não. Eu concordo com ele e discordo. É a estratégia pra não ser mandado embora. Baixa coração, Galvão, amigo. Quem que você acha que vai ganhar, São Paulo ou Cruzeiro? Eu não sei, eu transfiro a pergunta pra você, amigo. Quem que vai ganhar, hein, ô Juninho? Aí é ruim porque não tem como eu discordar. Porque... Então o Galvão tinha que dar uma opinião, é. Tá certo, não concordo com você. Galvão te deu um checkmate agora. Me ferrou, Galvão, obrigado. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora? Jardim Aide. Aide. Olha, eu vou dizer um negócio Aide pra você. Aide. Aide. Aide. Aide. Jardim Aide. Se Aide. Não me falha a memória, é a primeira vez que liga alguém aqui no programa. Não, eu já liguei antes e você já adivinhou antes, hein, Ben? Não, então, mas só um minuto. Se é o Jardim Aide que da outra vez, era Mauá. Ah, é isso aí mesmo. Jardim do Mota é Aide. Parque Aide que é outro lugar. Né, Mota? Oh, e o time, brother? Aqui é o futuro tetracampeão da Libertadores. Ih, rapaz. Há uns 19 minutos, o Reinaldo, lateral esquerdo, tomou cartão amarelo, né? Você tá assistindo o jogo, Rodrigo? Tô assistindo sim, Sombra. E aí, como tá o treino? Cuidado, hein? Nosso comentarista Rodrigo aí, analisando o jogo. Acho que só lateral direito, o Mike tá jogando? É só Fox que tá jogando, tá passando. É. Isso, isso. E aí, como que tá? É, a pressão do Cruzeiro tá vindo forte, mas eles não vão aguentar, não. Ah. É, vai ser 4-1 pro Tricolor, fácil. 4-1 lá? É, fácil, né? Com o Mano Cover lá? Com certeza. Meu Deus, que pelo menos ele vai dar sorte pra nós, porque o outro aí também vai dar sorte, que o Corinthians ganha hoje, mas é só de 3-1. Vai te catar, rapá. Ah, os dois vão ganhar. Vai te catar. O Corinthians ganha de 3-1, o São Paulo ganha de 1-0. Pronto. O Corinthians passa. E você viu o lance do Fábio quase tomou um frango, hein? É. Eu vou falar pra você agora, eu saí da frente lá, porque pra falar com vocês aqui eu não tô vendo agora não. Ah, entendi, entendi. Você tá muito nervoso? Ah, fica um pouco, né, Sombra? Não tem como. Mas a gente já é acostumado com Libertadores, tudo. Vai ser meio difícil, mas nós vamos passar, tranquilo. Você é a favor, eu sou dono de uma frase, na próxima vida eu quero nascer sem gostar de futebol. Dois. Três. Porque eu vou te falar, a gente sofre muito com futebol. Não quero gostar de nada. Seguinte, cara, não. Sofrimento. Porque futebol, você sofre muito. É. Sofre demais com futebol. Ainda mais com os erros de arbitragem. Ou, por exemplo, o problema é assim, gostar de futebol é uma coisa. Mas você ser viciado no teu time, afeta você tua ser vida, aficionado véio. Pelo seu paixão. Time, afeta tua vida, paixão, faz, né, mal, faz mal. Você fica de mau humor, fica bravo o resto do dia. Então não seja, porra. Ué. Mas não é fácil, nossa, super legal. Mas eu não pedi, Ué. Isso aí não dá pra não ser. Veio de criança, não teve jeito. Você já sonhou com o jogo? Fazer exercício. Hã? Antes do jogo, você sonhar com o jogo acontecendo? Porra, nem brinca. Já sonhei antes, sonhei depois, durante. Você tá de brincadeira. Durante o jogo você sonha. Porra, você tá brincando, eu chorava pro São Paulo. Uma vez o São Paulo perdeu do 15 de Jaú no Pacaembu de 1-0. Isso foi em 76, por aí. Muricy ainda jogava no São Paulo. Porra, eu chorava, cara. Porque perdeu do 15 de Jaú de 1-0. Eu já soquei uma televisão uma vez, o Palmeiras fez gol contra o Rio Branco, na terceira rodada do Paulista, só que a TV perdeu o gol. Fiquei puto que eu queria ver o gol, comecei a socar a TV. É, complicado. A gente... O Domênico fica Quando o São Paulo caiu contra o Inter, nós trocamos criança. E quando você nasce fanático, quando você cresce e vai se fanatizando quando criança, quando adulto, meu amigo, vai... Ó, você não... Tendência... Não dá mais piorar. Pra você. Não segura mais, não tem jeito, né? Não é, não? Não tem jeito. É viciou, acabou. É complicado. É complicado, gente. Queria ser fanático por cinema. E você não larga, porque às vezes o juiz te rouba. Você vê que a coisa é maracutá, você fala, não vou mais ver. Não, aí você continua. A Domênica sabe, quando você começa, diga, né? Você não larga mais, né, Domênica? Ô, Sombra. Diga. E eu quero só falar um negócio aí. Ontem, realmente, falaram do Dodô aí. Eu não sou parente do Dodô, não conheço do Dodô, mas eu concordo. É o cara mais imparcial que tem no estado de vida. Olha aqui, ó. Aí é pra vocês todos, desculpa, mano. Com todo anisar. Tem que chupar todos vocês. O ouvinte. É, não, o ouvinte. Olha aqui, seu primo. O ouvinte. É dona Jamile. Não, senhor. O nome dele é Rodrigo Ricardo. Não é da minha mãe, não. Olha aqui, ó. Não, mas o ouvinte é imparcial. O ouvinte sabe quem é o cara aqui que é imparcial. Até porque na família tem São Paulino. Seu Bento no estúdio. Não adianta vocês. O que aconteceu, seu Bento? Seu Bento entrar no estúdio porque não tem notícia? Agora. Ah, pensei que o senhor havia dado notícia. Muito obrigado, ouvinte. Eu vou falar. Imparcial. Tá provando? Imparcial e de uma simpatia tremenda. Porque eu já fui assistir o Estádio 97 aí. Assisti todo o programa, depois do programa do cansado ainda deu uma puta atenção pra mim e pros amigos, tirou foto. É um cara que não é 10, ele é 11. Muito obrigado, esse ouvinte é sensacional, esse ouvinte. Ô ouvinte, eu vou dizer uma coisa, vocês podem ficar com essas carinhas de vocês tudo aí. O ouvinte sabe quem é o cara mais imparcial. Você é o xarope, sou, o ouvinte sabe que não é. Mas, atenção, demorou. Peraí, demorou, mas ó. Pai de Santo incorporou. Pai de Santo. Oi, sucesso aqui, meu amigo. Pai de Santo. Pois não, Sombra. Ó, jogo do Tricolor já começou, já tá perto dos 20 do primeiro tempo. Deixa eu ver aqui. Na cuia. Vê aí. Deixa eu ver, esse aí vai dar Tricolor, viu? Hoje vai dar Tricolor? Vai dar Tricolor, pode ficar tranquilo. Tricolor classifica. Classifica, tá bom. Ah, tá. E agora... E depois, lá. Não, deu Santos. Santos tá jogando aí, enquanto tá o jogo. Tá. Copa do Brasil? É, esse pai de Santos. É, Santos, cara. Santos, vai passar, que Santos. Pagou, você pagou. Aqui, ó. Chegou aqui, ó. Cinquentão? É, tem que pagar, velho. Passa o peixe aí, gente. Fica tranquilo. Cinquentão lá, Benjamin. Cinquentão aqui pagou, aqui, ó. Tá. E agora o jogo da TV, né? É. Ah, do 10 Corrigo. Horas da noite. Jogo da Globo. Vai sacrificar a galinha? Ah, vai. Vai sacrificar a galinha. Vai matar sua irmã, é isso? Não, sua prima. Olha. Sua prima. O seu Bento faz trabalho. Com animais. Sacrifício, é isso. Guarani hoje... Esse cara veste a carapuça. Pra quem passa, o seu Bento Guarani hoje sacrifica 40 mil galinhas hoje. Não está brincando? Não acredito. Não, não pode ser. Sério? Vai morrer 40. É mesmo, é? Vai dar Guarani hoje. Se ele tá falando, eu fico numa situação mais confortável. Ele nunca acertou. Há 15 anos no estádio, nunca errei. Nunca errou um prognóstico. Seu Bento é bom. seu Bento, que, o seu Bento. Opa, agora voltei. O seu Bento, mas o seu primo aí, o pai de santo. Opa, agora sou eu. Não erra. Jamais errou um prognóstico. Se meu primo aqui é firmeza, não erra nada. É verdade. Nós, falou. Mas, seu pai de santo, muito obrigado pela sua presença. Até amanhã. Até amanhã. Ora, fazia tempo que não vinha o pai de santo aqui, hein? Ó, passa o número da conta, vou fazer o TED. E, Domênico, não, TED não dá, DOC ainda dá. Eu tenho a impressão que amanhã ele que esteve lá já está nas cabines de Itaquera. Sinto um canhão na transmissão esportiva. Amanhã vai ter narração dele? Ah, provavelmente. Sai gol do Guarani. Amanhã vai ter musiquinha, essas coisas? Não. Vamos ver. Musiquinha. Traz esse idiota aí amanhã. Idiota. Traz ele aí. Musiquinha é o seguinte: vocês fiquem atentos nas redes sociais da rádio depois do jogo. Ah, é. Fiquem atentos. Rodrigo. Oi. Então baixa aí o seu palpite pra Cruzeiro e São Paulo. Já tá aí no meio do segundo tempo. Do primeiro tempo, aliás. Sendo realista mesmo, acho que vai dar 1x1 aí. 1x1. 1x1 a gente passa. E vamos secar a galinhada depois. Então tá certo. Seca aí então a sua prima, que ela tá molhada. Ah! Lá, ela acabou de sair de banho. Vai pro juiz. Ô, mano, não aguenta, bebe leite. Sai fora, o franguinho da Vila Maria. Agora é a frangona da Riviera. Então toma o cartão vermelho pra você ficar mais. É o segundo amarelo. Segundo amarelo. É verdade. Amanhã. Juiz perfeito esse aí. Só amanhã. Não, tem que mandar um abraço. Um abraço pra você, Rodrigo. Tomara que classifiquemos, tá bom? Um abraço. Já foi. Valeu, até mais. Essa foi a sequência Sem Parar. Agora eu quero falar com você sobre mais uma maneira para você usar o seu Sem Parar. Agora você pode pagar táxis usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. É verdade, às vezes você tá na casa do seu amigo, ou você vai no fim de semana, aí você se embaralha, fala, pô, não peguei dinheiro, não tô com cartão de crédito, e agora? Mas você tem lá o aplicativo Sem Parar, você já tem tudo cadastrado lá no Sem Parar, no aplicativo, então você não precisa de cartão de crédito, você não precisa de dinheiro, porque o valor da corrida vem direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico! Baixe hoje mesmo o aplicativo Sem Parar Táxi. O está com você, sempre onde você quer que vá. E agora, até no táxi. Sem parar, em todo lugar. Estádio 97, também no oferecimento do Grupo Ester, o nome construído com história. E oferecimento da Perfect Brasil, Benjamin. Perfect Brasil, você sabia, amigo, que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? É, amigo, já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis no mercado. Mas ela não para por aí. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. Você sabe o que é isso? É o que faz o seu carro rodar com segurança. E o melhor, amigão, as peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão Perfect. Porque seu carro só fica perfeito com o Perfect. E tem mais um detalhe. A Perfect dá garantia de 2 anos dos amortecedores. Porque só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso muito bem. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração pro Gerson, pra Débora, pra Nancy. Um abração especial pro seu Pedro, que tem... Tá lá no hospital ouvindo a gente. Vai dar tudo certo, seu Pedro. Gente boa demais. Um abração pro seu Pedro. Perfect Sombra. 30 minutos do primeiro tempo. O Reinaldo tomando um passeio lá em Cruzeiro. Lá normal. E já tem amarelo, hein? Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo. É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres, né? Mas rápido mesmo é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem mais! Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI Bate Pronto móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Muito mais inteligente, não é? Não é verdade? Então é o seguinte, com o HDI Bate Pronto você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o vistoriador passar na oficina. Nada disso, inteligência pura. Com o HDI é assim, de Bate Pronto, e não se esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Agradecer a presença do Estranho no Ninho. Oi, Estranho. Obrigado. Obrigado, Sombra. E você que é palmeirense, uma informação, o julgamento do Dudu vai ser no dia 18 de maio. Vai pegar mais uns 3 meses fácil. Não dará em nada. Dá que pega, então, Sombra, gostaria de dar um abraço para todos vocês, a oportunidade. Sim. Valeu, um abração para os meus amigos lá da Moca, do grupo do Resenha. Boa, velho. Um, amo ela para minha esposa. Aí, aí. Qual o nome dela? Letícia. Boa, Letícia. E se eu puder ganhar um vale do RG aqui, Tapa na Camurça. Vai ganhar o cartão Tapa na Camurça, velhinho. É isso aí, obrigado mais uma vez. E até o resort. Boa, esse é velhinho. O Marcos Ferri, Estranho no Ninho, empresário da Moca, vai estar com a gente no resort. Legal. Do estádio. Faça a sua reserva. É na semana que vem, de 22 a 24 de maio, tá bom? Dá tempo, hein? 2896-4665. Repita. 2896-4665. Faça a sua reserva. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Quem ganhou a camiseta do estádio, velho? Alexandre Louro Pires. Alexandre Louro Pires. Louro que só dá o pé. Ganhou a camiseta do Estádio 97, produzida pela fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288, bonés Vista Aérea, Estádio 97. Manda um abraço aqui? Manda. Manda um abraço pro Jonathan, grande Jonathan, mandando um beijo pra Gabriela aí, a namorada dele, que beleza, me entrevistou hoje o Jonathan, muito obrigado. E deixa eu só mandar um abraço aqui pra galera que tá indo pro jogo também aí, ó, o pessoal aí do Belém, o Muca, o Júnior Dente, o Alvarenga, o Caninha, o Rômulo. Os nomes, eu não sei se é Júnior Dente ou se é Juno Dente, farinha, da forma como tá agora aqui. Agora aproveita e manda pra polícia. Não, é Caninha. Quem? Caninha, o Rômulo, o Alvarenga, o Júnior Dente, o Muca. Isso é louco. A galera do Belém aí, mano. Deixa eu mandar, já que você manda... Um abraço pro Daniel Cabeça da K2 aí também. Grande Cabeça. Você mandou um abraço pra quadrilha, vou dar um abraço pra um padre que nos ouve, a gente, lá em Belo Horizonte. Um abraço. Padreco, torcedor do Atlético, grande Padreco, Marcos Baiano, da 98 FM lá. Um abraço pra vocês aí. Então tá bom, Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento do Grupo Ester, o nome construído com história. Cato, quando foi a última vez que você recebeu uma promoção, hein? Vá à luta por um emprego novo. Acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. Cato, pra quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E amanhã? Teremos duas torcidas tristes aqui? Teremos uma torcida triste? Ou é só felicidade no Estádio 97, é? E tem o Chupa Delivery, viu? Participe, inscreva-se. Até amanhã, 5h30, aqui no Estádio 97. A rádio é energia. Tchau. Hoje no Clã Tronic, 11 da noite. What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast, Aoki's House. Energia. É com os tombos que a gente aprende, cresce e evolui na vida. E Gelol está sempre ao seu lado, ajudando você a se levantar e seguir em frente. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sou deputado federal pelo PPS, Arnaldo Jardim. Diante da crise econômica, o PPS propõe controlar gastos públicos e aumentar o investimento. O governo Dilma continua gastança e aumenta impostos. Não é o caminho. O governador Alckmin diminui impostos, como fez com o etanol. Nisto acreditamos. PPS, Partido do Desenvolvimento e do Emprego. Arnaldo Jardim. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo com garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. É o melhor jeito de economizar. A dica que agora eu vou dar. Com Sócia Honda é muito fácil de pagar. Com Sócia Honda, sem juros vai facilitar.